sou o Guga e esse é o GugaCast Letra e Música. É uma série que a gente vai trazer uma vez por mês aqui no GugaCast com um grande nome da música brasileira, especificamente para falar de música, da música em si. Eu sou um grande fã do rock nacional e toda vez que eu vejo uma entrevista, eu vejo uma banda falando sobre como ela começou, história específica da vida dela, e eu acho isso muito legal. Eu entendo que é necessário, essas histórias precisam ser contadas, até porque o público vai se renovando. Mas o que eu quero mesmo saber desses artistas é sobre as músicas, sobre o processo de composição, a história por trás das letras, o que a banda tá ouvindo, as influências, a inspiração. Então, o GugaCast Letra e Música, essa série que a gente tá começando aqui, vai ser sobre isso. A gente vai focar o papo na música em si, nos álbuns, na influência e na obra dos artistas que vem aqui falar com a gente. Vai ser uma vez por mês. E a banda que vai inaugurar essa série, nesse primeiro episódio, é o Nenhum de Nós, que é uma lenda viva do rock mundial. Uma banda que existe desde o final dos anos 80, nunca se separou, só adicionou mais integrantes, mas é a mesma formação desde sempre, e que toca pra multidões. No Rio Grande do Sul, show do Nenhum de Nós é céu aberto e lotado de pessoas cantando cada palavra de cada música dos mais de 13 discos que a banda tem na carreira. E aí o vocalista, o Teddy Correia, veio aqui conversar comigo sobre alguns dos maiores hits que a banda já emplacou ao longo desses quase 30 anos de estrada que eles têm, e explicou o significado e a história por trás de dois dos maiores hits da história da música brasileira, que são Camila e Astronauta de Mármore. Todas as músicas que a gente falou aqui, eu e o Teddy, vão estar numa playlist que eu preparei pra você ouvir na ordem que a gente falou, na mesma ordem do programa. Aí você vai poder ouvir depois do programa, você vai lá, ouve e vai pensar, putz, agora eu entendi sobre o que essa música fala. E tem vários momentos explodidores de cabeça aqui nessa conversa com o Teddy. Aliás, no caso dele, como a gente fez um jogo que também envolve uma playlist, nesse episódio especial a gente vai ter duas playlists lá no post. Uma pro jogo e uma pra conversa que a gente teve com a obra toda do Nenhum de Nós. No meio do papo a gente falou um pouco também sobre como o Nenhum de Nós foi uma influência minha, na minha escolha de instrumento musical. Foi um papo muito legal. E por conta desse papo que eu tive aqui com o Teddy, onde a gente relembrou várias coisas lá do começo dos anos 90, Camila, Astronauta de Mármore, essa época que o Nenhum de Nós começou e essas músicas foram um sucesso estrondoso, eu comecei a lembrar aqui com o Rafael de várias histórias ali do começo dos anos 90, e esse vai ser o tema do conteúdo do Grupo Secreto do GugaCast. Eu e o Rafael vamos contar histórias dos anos 90 e a gente vai falar histórias que envolvem as músicas do Nenhum de Nós aqui também. E você já sabe, lá no Grupo Secreto a gente tem conteúdo exclusivo todos os dias. E você já sabe, né? Pra assinar é só você usar o PicPay, que é o WhatsApp dos meios de pagamento. É a maneira mais fácil, é a maneira que você resolve no seu celular rapidão todos os problemas de pagamento que você pode vir a ter. Você pode pagar Uber, dá pra pagar Steam, dá pra dividir a conta, dá pra pagar bilhete único, dá pra pagar boleto, dá pra fazer um monte de coisa. O PicPay é o melhor sistema de pagamentos que existe e é com ele que você assina o grupo secreto do GugaCast. É só você ir em picpay.me/GugaCast, assina lá o plano de 15 pratas e aí você vai ter acesso ao grupo e ao conteúdo exclusivo que a gente faz aqui todos os dias, estendendo um pouco o tema do episódio da semana, ok? picpay.me/GugaCast. A gente vai pro jogo com o Teddy depois desse recado aqui. Sabe qual é a melhor maneira de você entender a música que você ama? Tocando. E tocar um instrumento é algo que qualquer um pode aprender. Não é um dom que você nasce com ele. E o jeito mais simples, fácil e divertido de aprender é com a Music Dot. São mais de 150 cursos de diversos instrumentos. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. Tudo incluso numa só matrícula. E dá pra estudar em qualquer lugar, até offline, baixando as lições pelo aplicativo. E você pode tirar dúvidas no fórum exclusivo ou mandando seu vídeo pros professores. Eu mesmo já mandei alguns lá. Pra você não deixar pra depois, a Music Dot te dá 10% de desconto pra quem se inscreve pelo link musicdot.com.br/promoção/GugaCast. Vai lá, se inscreve agora e vem estudar comigo na melhor escola de música da internet. Então a gente tá aqui com o Teddy Correia, do Nenhum de Nós. Teddy, muito obrigado por você vir conversar com a gente aqui, cara. Um prazer. Estamos aqui à disposição, Guga. Você sabe que quando a gente tem um convidado aqui no GugaCast, a gente faz um jogo. Esse é um jogo especial que eu fiz pra você. É uma brincadeira que a gente tem aqui quando a gente tem músicos que a gente chama Ouve Isso Aqui. Bora! Agora, nesse episódio, especialmente, como a gente vai usar esse jogo pra aquecer essa conversa, em homenagem ao Nenhum de Nós, eu vou chamar de Quero um Machado pra Quebrar Gelo. Thank you. Quero um machado pra quebrar o gelo. O Quero Machado pra Quebrar o Gelo é o seguinte: eu vou tocar uma música pra você e você me diz o que você acha dela. É só isso. Você tenta adivinhar que música que é. Adivinhando ou não, você me diz o que você acha dela. Esse é um jogo que não tem perdedores. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. É, o biquíni, a versão da Camila que o biquíni fez. Eu te confesso que eu vi poucas vezes, né? A gente tocou juntos aí, quando a gente faz show junto, eles costumam não tocar. Uhum. Você se sentiu o David Bowie quando uma outra banda gravou uma música sua? Não, de jeito nenhum. Eu nunca vou me sentir o David Bowie, né? Isso aí é... Esse cara era único. E aí tem alguns outros parâmetros, assim, que eu acho que seriam mais adequados pro cara tentar chegar perto dele. E mesmo assim, acho que não tem ninguém nem da música mundial, assim, que se aproxime dele, né? Mas assim, essa versão do biquíni é muito legal. Ela tem uma pegada diferente e tal, e o Bruno canta muito bem e tal. É muito legal. A voz dele é até meio no mesmo espectro ali da sua. Uhum. Mas qual é a sensação? Deve ser muito legal isso. Uma outra banda gravar uma música sua, que é um puta sucesso e tal. Como é ficar sabendo disso e como você se sente em relação a isso? Considero, assim, uma homenagem, né? Que o biquíni, que é uma banda de amigos, tenha feito isso e tocado por aí a Camila. O único lado ruim é que, como a gente frequenta o mesmo, digamos, mercado, uhum, e tem muita gente que não tem tanto conhecimento assim, tinha muita gente achando que a Camila era do biquíni, entendeu? Ah, é mesmo? É, isso. Mas isso não é culpa do biquíni, né? Eu já peguei muita gente pensando que é do Engenheiros. Camila? É. Nossa, tá menos informado ainda, né? Fora do Rio Grande do Sul, é comum as pessoas confundirem o Nenhum de Nós com Engenheiros. É, eu sei que tinha gente que achava que era até do Capital, Camila. É mesmo? O engraçado é que o nome da música é Camila Camila, mas você sempre fala só Camila. Isso aí é uma brincadeira com o Duran Duran, coisa dos anos 80. Eu não sabia, e que legal, sério mesmo. É, porque Duran, todo mundo chamava o Duran de Duran, né? Ninguém chamava de Duran Duran. Bom, então me diz o que você acha dessa música aqui. Havana, Unana. Eu acho, dentro dessas coisas que vinham fazendo sucesso mais recente, assim, eu acho até legal, sabe, que ela... É legal, né? Uma referência histórica e que tem a ver com ela, né? A história, que eu digo, da história dela, da origem dela e dos antepassados e tudo mais. Então, acho que até tem um quê a mais, assim, eu acho. Apesar que, já que a gente vai fazer um podcast, vamos começar chutando algumas canelas aí, que é bom. A música, ela, ultimamente, ela tá muito, muito, muito em demasia dentro de um formato, assim, que... Por isso é que, assim, é difícil tu encontrar uma música que perdure, assim, na memória das pessoas por mais de 6 meses, né? Porque tá tudo, tudo, tudo dentro de um formato, de uma melodia... Tem um algoritmo, né? É, de uma lógica de melodia que responde a um entendimento das pessoas pra tal coisa e tal... E isso não é só no Brasil, aí pra fora do Brasil também. E fica chato, tá tudo muito, muito igual. Tá tudo igual, assim, sabe? E as pessoas vão perdendo a capacidade de perceber as diferenças também, né? Uhum, verdade. Principalmente a galera. E a gente vai indo pro básico. Aquele mesmo movimento que a gente, de uma época, foi necessário pro rock, quando chegou o punk, porque o rock tava se tornando rebuscado demais, se é que pode dizer essa expressão. Uhum. E aí o punk veio e buscou de novo a questão dos 3 acordes e tudo mais. E essa lógica, ela agora está indo para o outro lado, é tudo indo para uma simplificação, cada vez mais simples, cada vez mais simples, cada vez mais simples, e por isso mesmo, assim, mais efêmera, mais passageira, mas é até nas letras, a gente sabe que isso aí está cada vez mais raso, superficial, e aí as músicas parece que elas não têm história, elas próprias, as canções não constroem história. Pegar uma canção como Camila, olha a história que essa música construiu em 30 anos, é uma música que chove até hoje. Foi campanha do ano passado do Ministério Público de Rondônia, o Roraima, agora não me lembro. É mesmo? É, e eles usaram os versos da música porque era uma campanha de combate à violência contra a mulher. Olha, isso é a construção de uma música, né, cara? Uhum. De uma história, e a própria música constrói a sua história. O que é chato nisso tudo aí é que tu vê que hoje, não, as músicas não têm história, entendeu? Então as pessoas também ficam meio sem referência, né? É, por isso eu acho que eu ia sair... da Camila Cabello, ela tem um algo a mais, que é a história pessoal dela sendo colocada na música. E ela é uma grande cantora, ainda que tenha esse algoritmo e o som mesmo seja muito processado, seja muito pasteurizado, né? Tudo muito parecido, ela é uma cantora muito boa. Guga, o que é ser uma grande cantora hoje, né? Ah, você quer dizer assim, para o público? Não, é que assim, vamos de novo lá pela mesma lógica. Cantar bem não é o difícil. entendeu? Uhum. Depois que a Elis Regina morreu, centenas de milhares de cantoras, mas nenhuma consegue cantar bem como ela, não tem técnica. Não, tem gente que tem tanta ou mais técnica até que a Elis Regina, mas não canta como ela. Entendi. Ou seja, hoje o que a gente vê, né, principalmente nesses programas que é para descobrir uma voz, é que não se descobre nenhuma, porque todas elas são parecidas. Não existe uma pessoa que se consagrou revelada por um programa desse. Me diz uma. Não tem. No Brasil? No Brasil eu acho que não mesmo. Lá fora os exemplos são poucos. É, considerando a quantidade de programas, né, são poucos. Tem a Kelly Clarkson. Sim, teve o One Direction, que saiu no programa desse. Uhum. Mas assim, aqui no Brasil ninguém. Verdade. E lá fora, pela quantidade de programas, que são programas que tem anualmente e que tem... Eu assisto até os programas, me interessa ver. Uhum. Eu te digo com toda a sinceridade, os melhores sempre ficam fora. Eles não querem o melhor, eles querem que seja igual a tudo. E aí perde a graça. Verdade. Então assim, tu falou, ela é uma grande cantora. Não, ela canta ok. Uhum. Me perguntar quem era uma grande cantora, sei lá, tu ouvia a Stevie Nicks do Fleetwood Mac, assim... Ela não era uma grande cantora em técnica, mas ninguém canta como ela, cara. O jeito que ela botava a voz, o anasalado, com certas coisas, então havia, bom, essa aqui é Stevie Nicks, entendeu? E isso tinha a ver com essa coisa do jeito de cantar, cada um quer encontrar o seu jeito. E hoje todo mundo quer encontrar o mesmo jeito. Eu acho que você vai gostar do que eu vou colocar aqui agora, mas eu coloquei a Camila Cabello pelo seguinte, e é uma notícia legal. Camila é uma palavra muito genérica, né, porque é um nome próprio, mas quando você procura Camila música, Camila letra, qualquer coisa assim no Google, a sua música ainda vem primeiro. Do que a Camila Cabello, mesmo com ela no auge. Olha só, cara, é sensacional isso. Por isso que eu coloquei aqui. Acho que você vai gostar dessa que eu vou colocar aqui, porque tem muito a ver com o que você tava dizendo. E aqui eu tô querendo trazer um pouco mais de coisas que eu acho que tem a ver com nenhum de nós. Lay, lay, lay, lay. Lay across my big grass bed. Isso que tá fazendo aí é um elogio pra mim que não tem tamanho, né, cara? Porque eu fiquei ouvindo e digo, poxa... Que massa, hein? Achar que a gente tem a ver com Bob Dylan. Vou te dizer que tem algumas coisas da história, por exemplo, do Astronauta de Mármore, que as pessoas não prestaram atenção na época que ela saiu. Ela fez um sucesso estratosférico e foi também bastante criticada porque as pessoas não admitiam muito o sucesso assim, da música e vinham com aquela coisa, não, porque só assinou a música, a versão do David Bowie e tal. Eu sei que a gente vai falar sobre ela mais adiante. Uhum. Mas a gente pode voltar, só vou te dizer que ela, aquele violino que tem, uhum. Aquele violino foi colocado como uma referência ao Bob Dylan, porque na época que o Bowie compôs aquela fase do Bowie, ele também era apaixonado por Bob Dylan. Sim, tem a ver com Hurricane, né? Exatamente. E a gente falava isso, as pessoas, ah, não, entendeu? Tipo, não é isso. É, foi exatamente isso, foi essa referência, e foi por isso que a gente colocou... Até uma coisa de mais folk, do nosso jeito, menos espacial, que é a versão do disco. Uhum. Pra ser diferente, a gente não fez uma versão igual, né? Então, até hoje, eu te digo assim, mas é uma coisa, é outro que é inatingível, né? Sim, e tem a ver com o que você vinha falando antes, assim, ninguém não pode dizer que o Bob Dylan é um grande cantor. Não é uma questão de técnica. Nenhuma. É uma questão de capacidade de interpretação, de composição. Tu quer ver um outro cara que tem uma questão poética parecida... Na construção, eu digo assim, né? E que é uma figura que eu tenho profunda admiração, assim, é o Bruce Springsteen. Uhum. Que também não é um cantor, entendeu? Mas ninguém canta como ele, as músicas dele, ou o cara canta, quando ele canta, cara, ele é um monstro, né? E ninguém faz um show de 3 horas como ele. É, que passa, parece que passou 15 minutos, uhum. Né? Uhum. Não, essas coisas todas, né? Eu acho que a nossa música, ela, hoje em dia, com raras exceções, ela está sendo construída em cima das pessoas e não em cima das obras, entende? Uhum. Então, tu tem um artista e tu gosta daquele artista. Aí o que ele lança é meio irrelevante quase, entendeu? Tu ouve, aí tu, 10 minutos depois tu já esqueceu, entendeu? Uhum. É meio um troço assim, personalista ao cubo, sabe? É, esse programa aqui é um pouco sobre isso, assim, porque quando eu procuro uma entrevista sobre o Nenhum de Nós, ou sobre o RPM, ou sobre o Biquíni, ou sobre o Barão, que são pessoas que a gente vai entrevistar aqui, acaba sendo muito sobre a carreira, sobre o que você está fazendo agora. E não, não que isso não interesse, isso, eu acho isso interessante, é legal, eu gosto de ver. Mas eu acho que tem muito pouco que fala sobre a música, por isso que eu fiz esse programa aqui. A ideia é essa. Eu já vi muitas entrevistas suas falando sobre a carreira do Nenhum de Nós, eu acho foda, eu acho incrível. Mas eu quero falar sobre música, eu quero pegar sobre música lá do B, sabe? Que nunca vai ter um espaço na televisão pra falar. É um pouco sobre isso, entendeu? Falar sobre a música mesmo. Não que não importe a parte do artista, importa, mas a música importa também, eu quero saber mais sobre isso. Não, eu acho que é justamente disso que a gente tem que falar, né? Porque as pessoas não falam de música com artistas, aí fica meio complicado, né? Pois é. Eu pus o Bob Dylan também, além do folk e além dessa referência do Hurricane que eu tinha pegado, tem muito do teclado, do acordeon que tá em toda a discografia do Nenhum. Não em uma música específica ou coisa assim, mas esse som de violão, um som de órgão ou de acordeon sempre tá, né? Consistentemente na música de vocês. É. E eu acho que isso tem essa referência com o Bob Dylan também. É verdade. Não, tem sim. E a sonoridade, eu acho que a gente acaba se aproximando, né? O João, que é o nosso tecladista e gaiteiro e tudo, ele tem esse ouvido vintage, assim, né, pra teclado. A pegada dele é essa aí. E acaba transparecendo isso, assim, no som do Nenhum, assim, né? Uhum. Me diz o que você acha dessa banda aqui, que eu acho que tem uma similaridade nesse ponto. When I think of heaven, deliver me in a black winged bird. Tem uma série de bandas americanas, assim, que eu acho que a gente se aproxima deles, em termos de sonoridade, por serem bandas de rock. Tem uma que é chamada Toad the Wet Sprocket, que é uma banda que eu gosto muito e que nem sei onde é que foi parar essa banda, assim. E que tinha também essa pegada de sonoridade. The Poses era uma outra banda que a gente gostava, que ainda tá na atividade, mas bem menos também. Tem The Smith Rings, bem lado B, que a gente ouvia e disse, isso aí tem a ver com a gente. O Counting Crows foi a que mais sucesso fez, né? Mas eu acho que ela tem esse formato de som, assim. Apesar que eu acho Nenhum, tem umas coisas... Nosso primeiro disco, esses dias eu tava conversando, cara. A gente foi tocar no Uruguai e eu tava conversando com um músico de lá. Que comprou o nosso disco na cidade vizinha, né, no caso, do outro lado da fronteira, do Chuí ali, né? E ele tava comentando sobre o primeiro disco, como era um disco diferente, como era um disco com propostas, com ideias diferentes e tal, não sei o quê. O Nenhum é muito aberto nesse sentido. A gente tem uma característica, mas a gente não é escravo dela, entendeu? Tanto que o disco que tinha Astronauta de Mármore, o segundo, por exemplo, já tinha um funk, que era com participação do Juninho, da banda Gueto, lá de São Paulo. O Sérgio Sá, que era um monstro, naquela época não tinha João Vicente, fazendo um clavinete e tal. Então, o Nenhum não é muito assim de, isso aí, né, isso não posso fazer, né? O primeiro disco tinha um reggae, foi o primeiro e único, porque a gente se deu conta que a gente não sabe fazer. Mas é verdade. Mas tinha outras coisas que lembravam Talking Heads, que tinham uma outra pegada. A gente ouvia muito King Crimson, daquela trilogia dos discos, cada um colorido, amarelo, azul, lilás, aquele. Então a gente tem umas coisas que a gente vai metendo pra dentro Nenhum de Nós como referência, que se alguém ouve, diz assim, nossa, mas isso não parece Nenhum de Nós, e a gente fica feliz com isso, porque aí a gente também não fica escravo desse formato. Exato, faz todo sentido. Mas dá pra ver também que tem uma certa ligação com o seu tempo, né? Essa banda aqui, o Counting Crows, é uma banda, no fim das contas, contemporânea do Nenhum de Nós. Assim como o Dave Matthews, que é uma outra banda similar, ou o Hootie and the Blowfish, que tem uma sonoridade nessa linha aqui e veio um pouco depois. Então, eu acho que tá um pouco ligado também com o tempo em que ele foi gravado, né? Acho que pode ser que sim, mas principalmente em termos de sonoridade, assim, né? Porque o formato, assim, de tudo que tu me falou dessas coisas, assim, a maior referência de sonoridade que a gente já teve, claramente vindo dos Estados Unidos, foi o Tom Petty. Legal, sim, que faz todo sentido. E é obviamente uma influência desses caras que eu falei aqui também. É, com certeza que é, né? Mas pra gente, assim, quando a gente tava buscando uma sonoridade ali no terceiro disco, ele foi, a partir dali, ele foi nossa referência sempre. Eu achei legal que você falou do Uruguai, porque tem a ver com essa próxima música que eu escolhi aqui. Quando a nena quer caminhar, se echa andar e se caiga al tropezar, se tiene que levantar, porque assim mejora la nena. Essa banda, eu considero ela como uma espécie de prima do Nenhum de Nós, que é o Quarteto de Nós. Que é incrível isso, né? Ter um nome tão próximo. Tem uma coisa mais incrível ainda, que foi num disco deles chamado Raro. Eles fizeram a mesma coisa que a gente fez no Estranho, que a figura que tem na capa do disco é um ser, que é uma pessoa, tu olha, é uma pessoa. Aquela pessoa é uma mistura de todos os integrantes feita digitalmente. Só que isso foi feito em 2005. A gente fez a mesma coisa quando a gente fez o Estranho em 1990. Que legal, cara. A mesma ideia, a banda Quarteto, Nenhum de Nós e essas coisas. E eu sou muito, muito fã do trabalho deles, cara. Acho esses caras geniais. Conheci ele, o Roberto, principalmente. E eles têm uma coisa poética, uma maneira de colocar a letra. Nossa, é incrível. E a gente até colocou eles nesse EP que a gente lançou ano passado, tem uma versão de uma música deles. Eu vi. Existe uma ligação de vocês com o Uruguai e com os países da região sul ali, que é engraçado que existe o contrário também, né? Que existe de lá pra cá. E eu acho que isso é muito emblemático, o nome da banda ser Quarteto de Nós. É incrível isso. Eu imagino que seja uma coincidência, mas é uma coincidência muito incrível. É, e até porque as duas bandas são bem antigas, né? Bom, eu já quebrei o gelo o suficiente, eu vou colocar uma última aqui. Essa é bem legal. O nosso primeiro disco, a gente fez um show de lançamento. Não era um show de lançamento, a gente fez um negócio muito maluco, que a gente inventou um troço chamado Manifesto de Sangue. Uhum. Que era pra fazer uns shows em São Paulo e no Rio, o Nenhum de Nós e mais duas bandas. Uma delas é essa, dessa música, que era Os Replicantes. Uhum. A outra, o The Fala. Uhum. E era um show que era incrível, porque eram três bandas, cada uma fazia o seu show e o palco, e nunca tinha intervalo, nunca parava o show. Caramba! E aí era o Nenhum, depois o The Fala e depois o Replicantes encerrava. Eu colocaria uma música do The Fala aqui também, mas o que eu acho legal dessa música é o quanto ela mostra essa questão da cena, né? Que existia, assim. Então, os Replicantes são uma banda bastante diferente do Nenhum de Nós em termos de sonoridade, mas no fim elas tocavam, igual você falou, tocavam no mesmo lugar, para as mesmas pessoas. Sim, sim, aqui no Sul, principalmente. É exatamente essa noção de que havia uma cena, né? E as pessoas, elas consumiam e gostavam da história de ter um rock gaúcho, onde as bandas eram completamente diferentes. O The Fall era completamente diferente do Replicantes, que era completamente diferente do Nenhum de Nós, que era diferente do TNT, que era diferente do Garotos da Rua, e por aí ia, né? Legal que você não errou nenhuma música, cara, nesse. Foi muito fácil pra você. Vamos falar das músicas do Nenhum, então? Bora. Vamos lá. Eu fiquei trabalhando na pauta pra essa conversa aqui, pra levantar todas as músicas do Nenhum de Nós aqui, pra eu poder perguntar sobre o que elas são. E, cara, é muito difícil, porque são 30 anos de banda e que teve pouquíssimos hiatos, assim, né? Hiatos curtíssimos. É bem consistente a questão de... Tem trabalho sendo lançado o tempo inteiro, né? É, não, na verdade, não. Hiato não tem, porque a gente jamais interrompeu a carreira, assim, com aquele argumento, vamos dar um tempo, depois a gente faz aquele esquema da volta triunfal, então, isso nunca aconteceu. E, inclusive, os nossos períodos de parada, assim, de férias, eles nunca ultrapassam 20 dias, quer dizer que... Caramba, 20 dias! É um processo meio insano, assim, né, que a gente tá sempre, parece bombeiro, né, à disposição da banda e toca o aviso, o alarme de incêndio e a gente sai correndo pra fazer as coisas. Você sabe que a lei trabalhista garante 30 dias, né? Você pode pedir isso pra eles aí também. Vou entrar com uma ação contra a banda. E outra coisa que eu nunca tinha me tocado é que a banda tem a mesma formação, 30 anos, né? É. Quer dizer, no começo era um trio, certo? Certo. O Veco e o João entraram depois, mas desde que eles entraram nunca saíram, ninguém nunca mudou. E isso, é. Cara, quantas bandas de 30 anos podem realmente dizer isso? É muito raro, né, cara? Eu não sei. Eu sei que o Paralamas tem essa história. Eu acho que o Skank também, assim, de ser... Digamos que depois que cristalizou uma formação, não saiu ninguém, né? Mas o Skank é 10 anos mais novo. É. O Paralamas, ok. E o U2 também. A gente pode dizer isso do U2. É, eu acho que é por aí. A gente tá com... A concorrência é pouca mesmo. É impressionante. Bom, quando eu fiz essa pauta, eu tive a tentação de fazer ela cronológica. Vamos falar do primeiro disco, do segundo disco, do terceiro disco. Isso ia ficar muito cansativo, a gente ia chegar no último disco muito cansado já. É verdade. Então eu quis fazer o contrário, eu quis falar primeiro agora do Doble Chapa, que é o último disco de vocês. Ele é um EP, na verdade, né? E ele tem um certo conceito, né? Fala dele pra mim. Ele foi gerado de um encontro que a gente teve no... A gente faz já... Vai fazer 25 anos que a gente faz temporadas no Teatro São Pedro. Uhum. Que é um teatro aqui que é tipo o nosso municipal, só que menor, claro. Uhum. E que a gente fez o nosso primeiro acústico, que é o primeiro acústico de uma banda no Brasil aqui, lançado em disco e tal. Uhum. Aí a gente fez a temporada sem ser a passada anterior e convidou para vir aqui o nosso amigo e também compositor e músico, o Federico Lima, que é uruguaio. E esse cara, ele já tinha composto comigo para o outro disco chamado Contos de Água e Fogo, já tinha produzido coisas com a gente. Esse cara é um grande amigo e tal. Quando ele confirmou que ele poderia vir, eu mandei pra ele uma letra em espanhol e disse, ó, tem uma letra aqui, faz a música, vamos mostrar alguma coisa inédita aqui nesse show. Aí ele fez, ficou tão legal o arranjo que a gente resolveu entrar em estúdio pra gravar isso. Uhum. E quando a gente entrou em estúdio e gravou também a outra música dele que a gente tava fazendo no show. Aí eu já tinha essa versão do Quarteto de Nós na manga. Uhum. Tinha uma outra música que eu tava com um amigo que é compositor e guitarrista, mas hoje o lance dele é dirigir pra TV, que é o Pablo Uranga, que era do Heróis da Resistência. Quando eu vi, a gente tinha cinco músicas assim meio na mão. Aí a gente falou, vamos fazer um EP, porque se a gente for fazer um disco, é aquela coisa, para tudo. Uhum. Volta para o estúdio ensaio, compõe mais 5, 6 músicas. Aí aquele retrato do momento ali que tinha se criado não ia acontecer. Então a gente resolveu fazer um EP. Uhum. E funcionou. E ele tem esse conceito um pouco de... Ele tem um intercâmbio com a música do Uruguai, né? O nome do disco é sobre isso, né? Na verdade, ele tem um intercâmbio com... Digamos assim, com essa ideia de que o Brasil faz parte da América Latina e que, portanto, precisa estabelecer esse diálogo, essa conexão, essa comunicação entre o que é a nossa cultura e a cultura deles, entende? Uhum. Aí é uma questão bem... A gente tem falado muito sobre isso por causa do Doble Chapa, uhum. Mas é que tem muita gente que enxerga o Rio Grande do Sul como se ele não fizesse parte do Brasil. Uhum. Com todas as referências culturais, de imigração, de tradição, entendeu? Que a gente tem como brasileiro, mas que sofreu um outro tipo de influência, né? Que é muito mais próxima do espanhol e da influência que os uruguaios, argentinos, paraguaios sofreram. Uhum. Mas a gente é brasileiro. Uhum. E talvez por isso mesmo a gente tenha a responsabilidade de ser essa porta de entrada para a música e para a cultura latina para o resto do Brasil. Uhum. Porque tem muita gente do Brasil que fala, não, mas nem parece o Brasil. Um país com esse tamanho, com essa dimensão continental e que tem forte influência da cultura negra, que tem forte influência da cultura italiana, por exemplo, em São Paulo, aqui na nossa serra, uhum. Em Santa Catarina, no Paraná, daí tem o polaco ali no Paraná. Uhum. Tem tanta influência de índio. Tudo isso é o Brasil, né? Mas parece que as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Uhum. E aí acaba se criando uma barreira. E o Doble Chapa veio assim como mais uma contribuição para quebrar isso, para a gente não estabelecer, não levantar um muro, né? E o nome Doble Chapa é isso, né? O nome que se dá para quem mora ali na fronteira, não é isso? É mais assim, quem mora na fronteira e por obrigação, às vezes, de trabalho, o que quer que seja, tem que estar indo e voltando de um lado para o outro, entende? Uhum. Para ultrapassando a fronteira, vai para um lado, lá para... ou por questões de comércio, ou por família, está todo tempo indo e voltando, os caras, para não ter que parar todas as vezes e fazer todo aquele procedimento da aduana, eles tinham um carro com duas placas. Uhum. Então, uma placa era brasileira, outra placa era uruguaia. Caramba! Por isso que era Doble Chapa. Uau! Eu não sabia disso. É, se tu olhar a capa do EP, é um trabalho meio de detetive, mas o carro tem na capa tem duas placas. E o que acontece é o seguinte, depois que parou lá no final dos 80, quando não precisava mais isso, esse termo permaneceu para designar as pessoas que têm uma identificação cultural com os dois países. E uma das músicas desse disco tem um título que eu achei maravilhoso e extremamente enigmático, que é Fãs de Faith No More. É uma versão, né, da música do Sócio, né? É, essa que foi a outra que a gente tocou no show. Uhum. E é uma versão, ela tá em português, né, tem um pedacinho em espanhol e tal, mas... Você sabe o que ele quis dizer? Por que ele pôs fã de Faith No More na música? Sim, porque ele, muito fã de Faith No More, a ideia é que a relação ideal para ele, que ele ia encontrar o seu par perfeito, da match, como se diz, né? Seria com alguém que fosse fã de Faith No More. Ah, entendi. É, porque ela parece falar de alguém que tá se libertando, né? Ela tem aquelas relações do amor, da conquista do amor, né? Uhum. Ele sente que o amor dele tá meio que... passando por um momento difícil, né? E aí ele imagina que talvez o ponto de ligação, né? Por isso que ele faz sonhar-te, ou sonhar que você era fã de Faith No More, que talvez isso consertasse tudo. É verdade. E de fato é uma característica muito... peculiar. É uma característica muito peculiar e muito importante numa pessoa. Eu acho que eu não seria capaz de me relacionar a vida inteira com alguém que não fosse fã de Faith No More. Bom, então encontramos a pessoa símbolo da canção. A outra música do disco, que é Uma Vida Ordinária, ela também tem esse clima, quer dizer, minha interpretação, né? Ele fala, pela manhã sai o sol, pela rua eu já me vou a buscar meu destino. Fala também de uma esperança, de uma libertação. É sobre isso? É. E ela tem uma parte ali que fala, incrível que todos já sabiam, esse caminho perfeito e seguro já não serve mais. Ou seja, hoje o mundo tá diferente, as pessoas precisam buscar outros caminhos. precisam acordar cedo, um sol na cara, sair para a luta para conquistar o seu destino, o seu futuro e sair de uma vida ordinária. E uma vida ordinária é um termo que estava na canção original em espanhol, porque é muito mais usado em espanhol que em português. Uhum. E em português também se usa, mas esse termo tem uma conotação de ofensa. Sim. De chamar, tu é uma ordinária. Que infelizmente quem consagrou foi o El Chan, o compadre Washington. E as rádios aqui do Brasil, muitas delas não quiseram tocar música por causa disso, tu acredita? É mesmo? É. Porque parecia uma vida vagabunda, uma vida... Não, porque remetia à música do El Chan. Sério mesmo? Sério. Inacreditável, né, cara? E é engraçado que é uma música bonita. Não tem nada a ver com isso, né, do compadre Washington, sei que esse termo, e de usar como ofensa. Ordinária é uma coisa, faz parte, é um vocábulo da língua portuguesa que as pessoas não usam, e ele simplesmente usou com um sentido, e aí pronto. Aí não se usa de outro jeito. Parece uma maldição. É um pouco tragicômico. É, meu, é horrível. É uma música bonita, mas o que você tá ouvindo agora que você acha que se reflete na música que o Nenhum faz hoje? No que a gente tá fazendo hoje, assim, eu tenho ouvido algumas coisas de música eletrônica. Uhum. Eu nunca coloquei isso, é uma paixão muito mais minha do que tal do resto da banda, e eu nunca coloquei isso demais. Tem um pouco disso em Despliega, se tu for ouvir, que também tá no EP. Uhum. Que ela tem mais elementos, assim, que remetem a esse tipo de coisa. Mas eu não consigo, assim, colocar isso como uma referência pro Nenhum, sabe? Sim. E nem quero, porque eu acho que acaba desvirtuando um pouco. Mas alguns elementos, a limpeza da batida, a dinâmica com que as coisas acontecem ali, eu acho que a gente pode acabar usando, sabe? Eu acho legal você falar isso. Enquanto eu fazia essa pauta, eu ouvi Camila algumas dezenas de vezes, em várias versões. Coitado, o cara sofrendo ouvindo de novo a música. Não, foi legal, foi um estudo. Então, e é impressionante como a versão original dela, a versão do primeiro disco, ela é uma música bastante rítmica, né? É. A assinatura dela tá no ritmo, porque ela tem um acorde só, a guitarra dedilha um único acorde o tempo inteiro, o baixo faz uma linha harmônica, mas essa linha harmônica tem uma assinatura rítmica muito forte, né? Que é o que faz você reconhecer a música, no fim das contas. É, e ela tem uma origem, tá? Uma banda que faz até hoje esse diálogo, pra mim, de eletrônico com rock, muito bem, que é o New Order. Uhum. A Camila, se tu me perguntar qual é a maior inspiração para o arranjo dela, é New Order. Na época já foi e sempre teve isso aí pra gente, muito claro. Isso se reflete de certa maneira, assim, dá pra perceber isso. Eu diria U2 também, assim, lembra um pouco o que o U2 faz com a guitarra, né? A guitarra, ela quase fazia um barulhinho ali, ao invés de fazer a cama harmônica realmente pra voz, né? A guitarra, ela tem um pouco mais do trabalho do... que era o Carlão sozinho na época, uhum, né? E ele sempre foi apaixonado pelo Johnny Marr e pelos Smiths. Uhum. Então a guitarra tem muito de Smiths. Tem. Aquele dedilhado que se move um pouco, mantém algumas notas presas, entendeu? Uhum. E aí o baixo se movimenta, mas o lance rítmico é o forte. A música, eu atribuo muito sucesso dela a isso. Uhum. Ela tem um período ali dentro dela de melancolia, uhum, pra tudo explodir assim num grito de indignação, de libertação, que é o refrão, entendeu? É, e eu reparei também que ao longo desses anos todos que vocês tocam a música, e ela tá em vários discos, né, em versão ao vivo e etc, até a harmonia mudou, né? Na parte que você fala o... às vezes peço a ele... essa parte já... a harmonia é diferente já, ela não é igual era no começo, né? É, a gente passa por fases. Em 30 anos tu vai lá e mexe um pouco, mexe, às vezes mexe mais um pouco, tem fase que volta muito próximo pro original, acontece de tudo. Pro cara até mesmo oferecer alguma coisa de diferente pro público, né? Dar uma surpreendida. Você acha que tem uma versão certa, assim, essa aqui é a original e as outras são variações, mas a original é aquela, ou você acha que a música evoluiu, a música mudou, a música é o que ela é hoje? Não, isso aqui é uma coisa impressionante, eu vou te dizer. Eu ouço a versão que a gente gravou em 1987 e eu acho que tá tudo certo com ela, sabe? Uhum. Então eu acho que aquela ali é a versão original. E tá mesmo. Essa foi a última música que eu ouvi antes da gente começar a gravar aqui agora. Tem algumas coisas de som, né? Mas mesmo assim o som é tá ok também, entende? Mas ela, eu gosto desse vazio, e aí tem um teclado ali que quem colocou foi um cara que tava nos acompanhando ali, que é o Marcelo Nadruz, e que é um maestro, hoje é um cara assim super respeitado aqui, que foi maestro da banda Marcial de Porto Alegre e tal. Uhum. Então, e na época ele foi, ele fez um teclado com uma sensibilidade, são umas notas longas, assim, dando aquela coisa ainda, ajudando ainda, contribuindo com essa melancolia e tal. E cara, aquilo ali é perfeito. Não, jamais vai conseguir se fazer igual. Tem muito a ver com a referência que você falou, até do New Order mesmo, né? Assim, de ter esse teclado ali por trás, dando esse preenchimento, né? Eu tava querendo confirmar essa mudança harmônica que eu te falei aí nessa parte, e aí eu fui ouvir de novo a original, né? Porque eu lembro, essa música só tem um acorde até o fim, até o refrão. Não, não, na verdade não é. Ela tem umas notas presas que pertencem aos outros acordes também, entendeu? Uhum. Mas ela não é só um ré, né? Uhum. Digamos, a base dela começa com esse ré e a gente vai variando em cima dele. Uhum. E as coisas vão acontecendo justamente para dar essa coisa cíclica, né? E ficar envolvente, né? Uhum. Como a gente disse que é o tipo de dedilhado que o Johnny Marr é especialista nisso. É, tem muito a ver com o Smiths. Agora, essa música, você até falou aqui já, ela fala sobre violência contra a mulher e tal, fala sobre uma menina que sofreu uma violência, né? Uhum. Agora, na época, as pessoas não sabiam disso, né? Isso foi uma coisa que veio à tona mais no final dos anos 90, não foi? Ou só pra mim? Todas as vezes que perguntavam pra gente quem era a Camila, a gente contava a história. Então, desde que a música começou a tocar, uhum. As duas perguntas que eu mais respondi na minha vida era: por que nenhum de nós e quem era a Camila? É verdade. E aí o que acontece? Quando eu perguntava quem era a Camila, algumas a gente sacava que eles não tinham ideia, que era a namorada de vocês. Não. Aí a gente sempre, não, cara, deixa eu te explicar, essa música fala disso. Fala. Aí eles ficam, poxa, eu não tinha prestado atenção. Daí fala, não, mas presta atenção, ali tem a vergonha do espelho naquelas marcas, os olhos insanos que passavam o dia me vigiar, entendeu? Às vezes peço a ele que vá embora, sabe? É, o início dela, depois da última noite de festa, chorando, esperando amanhecer. Uhum. Entendeu? É só tu te dar conta que tem alguém ali que tá sofrendo muito. Então, quer dizer, é que como sou eu que tô cantando, eles não se dão conta que eu tô falando dela. Que é uma mulher, né? Que tá em primeira pessoa. Quando eu soube a história, eu falei assim, não, mas peraí, essa música tem várias vozes. Mas a dica é quando eu, às vezes, peço a ele que vá embora. Uhum. É ela que tá narrando aquilo ali, entendeu? Sim. Eu sou a voz. Sim, é o que eu ia dizer. Quando eu ouvi a história pela primeira vez, eu pensei, não, mas peraí, essa música, ok, a história é essa, mas ela tá contada em várias vozes. Tem uma hora ela tá na terceira pessoa. E não, é em primeira pessoa o tempo inteiro. É, eu que tenho medo até de suas mãos, mas o olho uhum. cego, você não percebe. É ela cantando o tempo inteiro. Uhum. É que o começo, né, depois da última noite de festa, aparentemente parece que é uma narrativa, né? Parece que é em terceira pessoa, mas não, pode ser em primeira também. É, sabe quando é que eu saio dela? Quando eu digo Camila, só. É, só no refrão. Que é uma loucura, né, ter o refrão que é uma palavra só. É. Eu vi que vocês compuseram essa música em conjunto, né? No seu livro, você fala lá que só a partir do terceiro disco você passou a se dedicar mais às letras e etc. Foi. E qual foi o momento de insight, assim, tipo, vamos fazer um refrão que é uma palavra, é o nome dela, acabou. Essa história é bem peculiar, assim, pra nossa construção, né, de banda e tudo mais, porque a Camila, quando a gente fez o primeiro arranjo dela, era um arranjo intrincado, a música não tinha refrão, tá? Não tinha nome. Uhum. E a gente fazia um arranjo, como eu te disse, em cima dessa referência do King Crimson, da trilogia lá dos discos coloridos, tá? Que é o amarelo, azul uhum. e o lilás. Uhum. Daí a gente trabalhou aquilo e tal lá pelas tantas e não estamos saindo do lugar com ela indo pra esse caminho. Aí entrou o New Order. Aí o New Order botou a música num rumo que a gente curtiu, assim, sabe? Uhum. Só que ela não tinha refrão. A gente trabalhou ela, tocava e vamos tocar de novo aquela lá. Uhum. E tocava, e tá faltando um refrão. Num dos dias que a gente foi ensaiar pra trabalhar o repertório e tal, era um dia que tava chovendo. E o cara que cuidava do estúdio onde a gente ensaiava, ele tinha o hábito, pra não detonar o carpete, uhum. ele forrava o estúdio com jornal. Que má ideia. É, não, ele botava ali uns jornais aí pra proteger o carpete. Então foi uma ótima ideia, na verdade. Foi uma ideia genial, porque isso a gente já tava acostumado. Lembro que a gente entrou, começou a ensaiar e parava sempre no mesmo lugar. De repente, cara, eu olho pro chão. E quando eu olho pro chão, eu vou direto com o baixo naquele dó uhum. e canto a palavra que eu tinha acabado de ler. Que era o título de um filme argentino chamado Camila. Que tava no jornal. Tava no jornal, tava passando no cinema naquela época. Eu olhei pra baixo, vi o cartazinho do filme, vi o nome e fui. Pum, Camila! Já foi assim. Uhum. Me lembrei de tantas músicas que tinham nome de mulher, olhei aquele nome de mulher e fui nele. E cara, quando eu fui lá e fiz a descida ali do dó, do si, uhum. lá, e uhum. a gente parou, literalmente, todo mundo parou, tirou as mãos do instrumento, parecia aquelas coisas de filme, entrou um raio de luz, uhum. veio as vozes dos anjos, e a gente pensou, ponto, tem um refrão. Foi na hora, não teve discussão assim, não foi, tipo, não, é isso aí. Nossa, puxa, cara, funcionou esse negócio. Vamos de novo. Aí, toca de novo. E aí, dali a partir daquele momento, ela nunca mais deixou de ser a Camila e a música estava pronta. Cara, que legal, mudou a vida de vocês. Guga, não é incrível tu imaginar as coisas sobre esse aspecto e te dar conta que é exatamente isso? É exatamente isso. E um jornal que se fosse colocado no outro lado, eu ia estar vendo o nome de algum jogador de futebol em vez do nome do filme. O nome de jogador de futebol do Inter, do Grêmio. Imagina se tivesse cantado Falcão, não ia ter chegado a lugar nenhum. Tu entende, cara, como isso é sutil. Uhum. É aquele um milímetro que a bala passa do lado e não pega na tua cabeça. É aquele um segundo que tu freou o carro numa esquina, uhum, pra não bater na próxima. É, a vida é isso aí. Uhum. E só que esse momento foi um momento que a gente identificou. Ele tá cristalizado na nossa história como sendo o momento em que a Camila nasceu. Tem um lance também que só uma banda que tá tocando junto consegue ter, que é esse momento de sincronia. Não só a sincronia de você tá tocando junto, mas uma sincronia de tá sentindo a música do mesmo jeito. É verdade. Porque todo mundo na mesma hora falou assim, putz, é isso. É, foi isso mesmo. Porque podia ter vindo alguém assim dizer, ah, não, não, para, palhaçada. Se tivesse uma voz entre nós três que tivesse dito, não, não, para, palhaçada, acabou. Uhum. Ninguém disse. Uhum. Todo mundo ouviu e falou, putz, é isso. Todo mundo sentiu a música do mesmo jeito. Agora, tem uma parte nessa letra, depois que você explica e com as explicações todas e tal, ficou muito claro, mas tem uma parte nessa letra que eu acho muito perturbadora. É a parte mais perturbadora da música, mais assustadora da música. É. Que é quando ela fala, as coisas aconteciam com alguma explicação. É. Porque cabia muito bem você ter dito sem nenhuma explicação, cabia na métrica. Pois é. Mas esse com alguma explicação dá a sensação de que ela solidarizava com o agressor dela. Então, ela entendia alguma coisa, entendeu? E isso é uma coisa recorrente, né? Uhum. Nessas questões de agressão e tudo. Uhum. Sempre tem uma explicação lá pelas tantas, né? E as pessoas vão lá, ah, pois é, eu entendo, né? Não, tudo bem, não vai acontecer novamente. Sempre tem uma explicação. E as pessoas vão lá e aceitam, né? É isso, é meio que ela aceita um pouco a situação, né? É o ponto em que ela aceita. É. E quando eu entendi o sentido da música, eu achei que a música é legal e tal, você entendeu, tem uma história ali, mas essa frase é o que deixa ela, sabe, essa frase é a que dói, assim, é que deixa ela perturbadora, é a que fala, putz, é ela dizer isso, porque não precisava. Que é o contrário, né? Senão tu poderia dizer, que a gente tá mais acostumado a dizer, as coisas aconteciam sem nenhuma explicação. Uhum. Não, tinha explicação, isso é que é o mais perturbador mesmo, né? Porque acontecimentos estranhos lá pelas tantas no outro dia tinha uma explicação. Essa pessoa, a que originou a história, ela passou por isso. Ela engoliu, ela aceitou, ela tomou essas explicações como aceitáveis, assim, né? Uhum. E levou a vida dela até um limite, quando se deu conta que não dava, né? Mas até então tinha explicação pra quase tudo. Que letra, cara. Que clássico que é essa música. Parabéns. Muito obrigado. Vocês ensaiam ainda essa música? Ou, tipo, não precisa ensaiar? É que às vezes a gente faz umas mudanças que precisa, sabe? De mexer em dinâmica. Uhum. Dá pra perceber, é muito legal. Eu gosto dessa versão mais atual dela. Eu acho que ficou, ela é surpreendente. Oh, que bom. Dá pra se fazer de tudo um pouco, né? Olha só, tem um álbum de vocês, Onde Você Estava em 93. Segundo eu li, esse álbum, ele é uma gravação de 93, foi recusado pela gravadora? Sim. E ele é a gravação original de 93 ou vocês regravaram as músicas quando ele foi lançado em 2000? O que aconteceu foi que quando a gente foi contratado por essa gravadora que era nossa na época, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve uma reunião com o diretor artístico, ele nos sugeriu uma série de caminhos, uhum, e ele queria que misturasse um pouco o rock com uma coisa mais latino-americana e tal, e a gente fez isso tendo como referência uma pegada, digamos, mais na linha do Soda Stereo, quando na verdade ele queria mais que fosse na linha do Maná. Uhum. Aí a gente tava nessa coisa de fazer um repertório, aí a gente fez uma demo que a gente quis caprichar na sonoridade em função de deixar claro esse como que a gente estava querendo colocar esses instrumentos, essas referências e tudo mais. E a gente fez a demo e mandou para ele, né? Eles rejeitaram toda a demo. Aí a gente deixou isso guardado, porque teoricamente pertencia a eles, né? Uhum. Aqueles que tinham que ter pago e tudo, né? Uhum. E aí foi indo e tal. Aí, enfim, a gente acabou lançando o acústico por essa gravadora. E aí, até uma das músicas que estava rejeitada estava dentro do acústico, que é Diga Ela. Uhum, que também foi uma das músicas mais tocadas, né? Na MTV, pelo menos, tocava demais essa versão acústica dela. Um belo dia, a gente foi dar uma ouvida sobre isso. Eu falei, cara, isso aqui é um disco, isso aqui não é uma demo. Uhum. O nível de acabamento é de um disco, né? Eu não vejo por que a gente não possa brindar os nossos fãs com isso, entendeu? Uhum. Mostrar pra eles isso, eles ouvindo. Daí, nós todos pensamos, ah, isso, acho que isso é mesmo. Vamos esperar um pouco e tal. Eu não me lembro exatamente quando que a gente se deu conta que ninguém ia fazer nada. A gente falou, cara, vamos lançar agora, azar, a gravadora não vai vir atrás. Eles nem lembram disso, quem tava lá na época não tava. Uhum. E aí a gente lançou, acho que foi em 2000 e alguma coisa, agora não vou me lembrar. Eu acho que, pelo que eu pesquisei ontem, foi em 2000, ou 2001 talvez. Então é a gravação original de 93 mesmo, vocês não regravaram as músicas. Não mexemos em nada. É engraçado que ela tem muito do que viria a ser, na sonoridade pelo menos, eu percebo, Diga, né, que é a primeira música que abre o disco, tem um pouco de Pixies ali, né, nos backings femininos, tem muito do som que influenciaria várias bandas de sucesso dos anos 90, como Soul Asylum, Teenage Fan Club, Weezer. Tá, mas assim, ó, dessas aí tu só acertou o número. O qual? Porque a sua é o Teenage Fan Club, porque as outras não são do meu... Soul Asylum, por exemplo, são bandas posteriores a isso. Então, o vocal feminino tem muito do Teenage Fan Club, sim. Uhum. É, e o que eu tô dizendo assim é que essas bandas, Soul Asylum, por exemplo, também é posterior ao disco, entendeu? Mas elas acabaram indo na mesma fonte, na mesma influência. Eu acho que o que a gente ouve nesse disco de 93, dá pra identificar até no Los Hermanos, que foi a maior banda do Brasil na época dele, 5 anos depois, entendeu? Então, eu acho que teria isso pra dizer pra gravadora, ó, cara, isso aqui tava na lata do que ia rolar ali depois, entendeu? É, mas eles, na época, eles não tinham essa noção, né? Tempo Diferente, né, que é a segunda música do disco, ela tem até um baião, não tem? Tem até um... Puta, cara, eu vou te falar uma coisa, essa música, eu tenho um orgulho dela, cara, tu não faz ideia, porque ela é um baião. Uhum. A minha esposa é professora de... Ela é engenheira química, uhum, pós-doutorado e tudo já, professora universitária. Uhum. E tem um grande amigo nosso, né, que era orientador dela, que é um grego. Uhum. Que também é pra ser o orientador, tu imagina, tá um andar acima também, uhum, da galera que tava estudando na época e tal. E ele foi no show quando a gente tocava essa música, e ele ficou enlouquecido com essa letra, porque ele disse que ele explicava a teoria do que ele tava trabalhando agora. Uau! E ele... Então, era justamente essa questão do tempo, é uma questão da relativização do tempo, né? Uhum. E só que de um jeito poético e tal, né? E, cara... A gente fez isso, tinha acordeon, tinha essa pegada de rock, entendeu? Tinha tudo isso nessa música aí. E eu me lembro que vinha gente depois falado, na boa, né? Não vou nem me citar, mas diga assim. É que quem começou a mexer com, misturar folclore com rock nos anos mais recentes do Brasil tinha sido a Nação Zumbi, sendo que a gente, e nós já estávamos fazendo isso há muito tempo. Só que como a gente é do Sul, que a gente não é do Brasil, então... Uhum. Quem tava mexendo isso no Brasil é a Nação Zumbi. Na Argentina é um nenhum de nós, entendeu? Parecia era ridículo isso, entendeu? As pessoas tinham, parece, uma vontade. Não era todo mundo. Né? Tem um livro que é do Arthur da Pieve que ele cita O Estranho como o disco mais gaúcho do rock brasileiro, justamente porque tem tango, porque tem outras levadas ali no meio de ritmos latino-americanos e tal. Uhum. Mas a média, como não é, eu nunca tive... digamos assim, esse hype da Nação Zumbi, uhum, óbvio, eu adoro a Nação Zumbi, tô falando isso por falar das pessoas que fazem uma diferenciação que eu creio um tanto injusta. Uhum. Eles não enxergam, tá, tudo bem, nenhum de nós já fazia, eu não gosto de nenhum de nós, mas uhum, vamos lá, reconhecer historicamente o que esses caras já estavam fazendo. E aí faz o elogio da Nação Zumbi, que não precisa de um erro histórico para ser valorizada, pelo contrário, o trabalho deles é maravilhoso sem isso. Mas vinha gente na MTV, na imprensa musical, falar esse tipo de coisa, passando uma borracha por cima, entendeu? Do que a gente vinha fazendo. É, o que eu identifiquei foi justamente isso, porque quando você lê a respeito do álbum não ter sido lançado em 93, você lê que a gravadora recusou o álbum. Recusou o álbum porque... Por que uma gravadora recusa um álbum? Porque ele não vai fazer sucesso. E só nessas duas primeiras músicas, você vê muito de coisas que fizeram sucesso logo depois. Exatamente. Né? Então, um pouco desse indie rock, assim, que acabou fazendo bastante sucesso de 94 pra frente, que a gente falou aqui, que eu falei de Soul Asylum, Teenage Fan Club, do Weezer, e até do Los Hermanos mais na frente, e um pouco em tempo diferente do que teve o Raimundos, um ano depois, 94. Agora, isso chegou a ser lançado, vocês tocavam isso nos shows, né? Isso não chegou a ser lançado. Não. E a gente só chegou a tocar e eu te digo assim com toda... Pra te ver como eu gosto de fazer justiça, né? Uhum. Com toda a tranquilidade, isso aí era uma influência que a gente sempre teve de Alceu Valença. Uhum. Essa música a gente buscou o seu Valença, Zé Ramalho, a gente toda a vida tocou as músicas desses caras e tal, e então pra mim ali era a assinatura, ó, a gente ouve, curte e tem referência no Zé Ramalho. Até porque é sensacional, né? É, no caso o Alceu, né? O Alceu e o Zé Ramalho, o que eles fazem é muito, não tá no arranjo, mas na letra e na atitude deles é muito rock. Nossa, total, total. Então, o que eu acho, na verdade, é que essas bandas todas que a gente tá falando aqui, no fim, elas foram beber da mesma fonte que vocês estavam bebendo ali. Eu acho que essa é a questão, sabe? Eu acho que isso é meio que um caminho que faz sentido. Você tá fazendo músicas mais profundas, você tá aprofundando na letra, o rock brasileiro tá crescendo. E aí você vai pra esse lado, faz sentido, e outras pessoas vão também. E de fato aconteceu, tanto é que a ideia de misturar esse ritmo nordestino na música, no rock, estourou depois. Não só com Nação Zumbi, mas com Mundo Livre, com Raimundos, com até o Planet Hemp mais tarde. Né? Isso tava ali, isso tava ali pra acontecer. Exatamente. E o que eu acho que você tem pra dizer é assim, ó, podia ligar anualmente pra cara da gravadora que recusou e falou assim, ó, tava na sua mão, você que não quis. É, ele não faz ideia, ele não vai entender nunca. Ele me falou a seguinte frase, que eu era um John Lennon e que me faltava o Paul McCartney. Eu entendi o que ele quis dizer, mas também entendo que qualquer gravadora no mundo ia querer ter o John Lennon, né? Eu acho que você devia encarar isso como um elogio. Não, foi um elogio, mas... E eu entendo o que ele quis dizer quando ele falou que faltava o Paul McCartney, ele quis dizer que era o lado melódico do Paul na parceria, entendeu? Uhum. Só que a gente tava num momento... que a música estava se dirigindo para um negócio que ele não entendeu. Ele não percebeu o que estava acontecendo, entendeu? E tempos depois, isso, como tu mesmo falou, isso meio que se virou uma tônica no rock brasileiro, entende? É, essa não era a época do Paul McCartney, eu estou usando a mesma metáfora dele. Não era. Não era, exatamente. Era outra coisa. E eu acho que nem é verdade, porque uma das coisas que eu anotei aqui no meu estudo foi, cara, essa banda, ou Nenhum de Nós, ela é uma especialista em refrão. Tem várias músicas, Você Vai Lembrar de Mim... Jornais, que chega no refrão, é matador. Cara, quando você fizer, sei lá, 60, 70 anos, não precisa cantar. Você canta o primeiro verso, chega lá e fala, depois da última... Põe pra galera cantar o resto, porque eles cantam do começo ao fim. E é um pouco por isso, né? O refrão é muito forte. Então, assim, a capacidade de fazer isso estava lá. Era só porque não era realmente a época de fazer isso. É, eu acho que também... Talvez, vamos entender que o público talvez não estivesse ainda pronto. Pode ser, né? É, e a prova disso tá na próxima música que eu coloquei aqui pra gente falar, que é do mesmo disco, que é Diga Ela, que tem uma característica melódica incrível, que virou um sucesso. Essa é uma das que era o John Lennon sem o Paul McCartney. Então, eu acho que o Paul McCartney tá lá, cara. A música tá lá, o refrão é bonito, ele é melódico, ele dá pra assoviar, sabe? Agora, essa música é muito triste, cara. Muito triste. Diga Ela? Diga Ela, muito, a letra é muito triste, né? Ela é muito melancólica, né? Cara, tu sabe que... A minha sobrinha, que ela tem 11 anos, ela teve num show recente nosso que a gente tocou essa música e ela chorou ouvindo a música e depois veio me falar isso. Essa música é muito triste. É mesmo? Mas é verdade. Ela falou, cara. Na própria melodia, ela tem uma melancolia ali, né? Você é casado há muito tempo com a mesma pessoa, certo? Sim. Que é a mãe da sua filha. Sim. Só pra situar o há quanto tempo, o primeiro ensaio da história do Nenhum de Nós, os primeiros ensaios, foram na garagem da casa dela. Eu vi você falando isso num vídeo. Então, sua esposa, que é a sua namorada desde os tempos de início da banda e é a mãe da sua filha, e que vocês estão juntos até hoje, certo? Uhum. E outra, você tem essa mesma relação com a banda, né? A banda também tá junto há 30 anos. Você é um cara de relacionamentos duradouros, né? É. E de onde vem o sofrimento pra essa música que transparece tanto na letra? Eu sou um cara que já ouviu muitas histórias, entendeu? Uhum. Por exemplo, essa letra... É uma história de um casal de amigos que se separou. Ele não conseguia superar bem a história. Cada vez que eles, como a gente encontrava um e outro, cada vez que encontrava com ele, ele falava isso. Ah, encontrou ela? A gente fala, ah, encontrou, como é que ela tá? Tá super bem, tá ótimo. Ah, ela tá bem, é. Bom, se vocês encontrarem com ela, fala que eu tô tri bem. Tô bem também, não sei. E aí a gente sabia que ele não tava, né? Uhum. Aí encontrava de novo, e aí, encontrou com ela? É, encontrei. E como é que ela tá? Tá ótimo. Aí falou que eu tô bem, eu disse, não falei, tu não tá bem. Aí, cara, que eu tô bem, sabe? Uhum. A história conta o que aconteceu com eles, porque chegou um ponto que ele tava muito mal, e aí ele começou a pedir, vocês encontraram com ela? Aí a gente falava assim, encontramos com ela. Pô, fala que eu tô mal, cara. Fala que eu não tô dando conta aqui. Uhum. Seria legal se a gente pudesse conversar de novo, entendeu? Uhum. Uhum. Aí a música fala disso. Eu tinha essa história na cabeça, e o que fez eu escrever o primeiro verso foi o título de uma música do Pat Metheny. Uhum. E aí eu, é isso. É por aqui. Daí foi e saiu. Então, não é um sofrimento meu, mas é um sofrimento que eu que você observou. É, tanto que tem um disco que se chama Histórias Reais, Seres Imaginários, porque quase tudo ali foram histórias que me contaram. E o que aconteceu com esse casal, cara? Não voltaram. E ele ficou bem? Sim. Hoje ele é casado, tem duas filhas maravilhosas e tem uma esposa incrível. Cada um foi ser feliz por uma. E eles sabem que a música é sobre eles? É, ele sim, ela eu acho que não. Ela eu não tenho certeza se ela tá tão bem assim, porque com ela eu perdi o contato. Caramba, cara. Bom, que bom saber isso. Várias histórias. Tirou um ponto da tristeza da música ali. Eu ia perguntar, o Histórias Reais, Seres Imaginários, esse disco é um disco conceitual, é isso? Cada música é uma história, ele é feito pra ser isso? Não, foi coincidência as coisas se encaminhando pra isso, entendeu? Uhum. Foi uma coincidência lá. A gente ter agrupado canções que elas tinham todas elas um fundo de verdade, vamos dizer assim. Como se fosse um conto, né? Como se fosse uma história ali. Eu ia te perguntar isso de Amanhã ou Depois, que ela fala um pouco disso também, né? De um relacionamento que vai se esvaindo, né? Que ele vai deixando pra depois. Também foi uma história real. Me conta a história aí. Exatamente isso. Um outro casal de amigos que eles estavam com problemas que eles tinham adiaram demais pra resolver. Até que um dia, quando eles foram resolver, já era tarde, entendeu? Já não tinha mais sentido e não tinha mais como resolver. Aquelas coisas que vinham se agravaram num ponto que o amanhã ou depois virou nunca mais, né? Amanhã a gente conversa, né? Hoje eu não tô bem pra falar contigo, né? Sabe, essas coisas assim, não, hoje não vai ser um dia legal pra gente falar sobre essas coisas. Aí vai deixando, quando vê, acabou. Essa é uma música muito triste também. Eu tenho um amigo que fala que ele daria o dedo mínimo pra ter escrito essa música. É mesmo? É. Mas essa música foi um sucesso também, né? Foi. É o que eu tava falando antes, o Paul McCartney tá aí, sabe? Usando a mesma metáfora dele, assim, a solução melódica, o jeito de você concatenar a melodia com o que tá sendo contado, tá lá. Eu acho que faz sentido ele dar o dedo mínimo pra escrever. Eu também daria. Mas de todas essas que tem, e que foi a música que, se tu olhar até no Spotify, é a música que tá, se não tiver na frente, tá junto com Camila, é Você Vai Lembrar de Mim. Essa é a campeã, assim, de impacto na vida das pessoas, assim, de as pessoas me falar, ah, essa música foi feita pra mim, essa música foi feita pra mim. Sim, eu vi no seu livro que ela foi, você fez, na verdade, pra uma outra pessoa, né, cantar, gravar. Aham. E você conta essa história, né, de que as pessoas se identificam muito, muito com ela. É um amigo meu que ele é diretor de teatro e ele queria fazer um show como cantor, né, fazer um show cantando. Daí ele, pra alguns amigos, ele encomendou músicas. E aí eu fiz essa música pra ele. Tanto que quando a gente tava reunindo material pro Nenhum de Nós, eu não tinha certeza, assim, ah, não sei se eu vou botar essa música aí e tal. Afinal, acho que ela tem mais a ver com esse meu amigo aqui e tal. Uhum. E quando eu mostrei pra banda, o pessoal falou, bem, pelo amor de Deus, né? Vamos gravar essa música. E eles tinham razão em insistir. E o legal é que ela fala de um momento específico que ele percebe isso, né? Que ele vai beijá-la e percebe que ela tá de olhos abertos, né? É que isso aí é meio que a quebra de confiança, né? Uhum. E também a questão da frieza. Uhum. Que eu acho que é um retrato de uma relação, assim, daquela coisa que um não viaja com o outro no beijo, entendeu? Ela vai dar o beijo e o outro fica de olho aberto. Mas nessa música, o eu lírico dessa música, ele tá conformado, ele tá bem com a história, né? Ele não sofre mais. Uhum. Diferente de, por exemplo, uma outra música que eu adoro, que é Vou Deixar Que Você Se Vá. Que é o contrário, né? Vou Deixar Que Você Se Vá, ele já tá ali, tipo, desistindo, é diferente. É, ele abriu mão, né? Da história e se deu conta que, né, pra resolver, vai cada um seguir o seu caminho. Mas Você Vai Lembrar de Mim também tem um pouco disso. Você Vai Lembrar de Mim fala que lembrar é o nosso final feliz. Não é um final infeliz, entendeu? No livro você fala também que essa música, você começou a trabalhar ela inspirado numa música do Oasis, num riff do Oasis. Eu tava tocando guitarra e fazendo, pensando em algumas coisas e o riff, não era do Oasis o riff, entendeu? Mas o clima, o jeito de abordar. Sim. O riff era do Oasis, era um riff meio rítmico, entendeu? Não, e é muito legal ler isso depois de ouvir a música, porque aí você, putz, é verdade, a ambiência que a música traz. E eles, os guris da banda, os guitarristas, eles mexeram um pouco, o original ele é mais Oasis. Quando eu fazia, ele tinha uma levada mais suja de guitarra e era, como eu digo, era mais rítmico do que aquela coisa mais dedilhada que eles fizeram. Era mais com cara de Oasis, né? Agora, essa música, Você Vai Lembrar de Mim, a versão que tá lá no Spotify, que é a mais ouvida, é uma das músicas mais ouvidas, ela é a versão ao vivo, né? Tá no disco A Céu Aberto. É. E esse disco abre com uma outra música que eu acho bastante emblemática também, que é Dança do Tempo. Eu também gosto dela. E a galera vai à loucura cantando junto, né? É legal que ela tá lá ao vivo, né? É. O registro dela ao vivo é muito legal mesmo. É, porque você percebe, porque ela tá abrindo o show e você percebe a galera cantando a plenos pulmões, ela tá todo mundo esperando ali pro show começar e tal. E isso é uma conversa sua com a sua filha, né? Dá a impressão que é isso. É, essa música foi engraçada, porque é o seguinte. Antes da minha filha nascer, eu sempre dizia, nossa, cara, quando eu tiver filho, não vou ficar fazendo música pra filho, que eu acho uma babaquice. Todo mundo que tem filho vai lá e... Ah, eu vou fazer uma música pra minha filha, né? Cara, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu já tava pensando numa música. É irresistível, né? Não, cara, incrível. E era isso. Eu ficava pensando as coisas que eu tinha que dizer pra ela. Que isso aconteceu quando o seu lugar quem estava era eu. Porque era o que eu vivi que eu podia dizer pra ela, né? Uhum. Isso passou comigo que eu podia transferir como conhecimento, como experiência e tudo mais. Ela no primeiro jardim de infância... Ela e os colegas, um dia, no Dia dos Pais, cantaram essa música pra mim. Uau! Eu quase morri, né? Eu posso imaginar. É. Qual é a relação dela com a música? Tem momentos que isso aconteceu mesmo, de você falar assim, ó, não vai chegar tarde e tal. Funcionou? Isso acontece todos os dias. Ela vai fazer 20 anos e eu ainda falo essas coisas pra ela. Mas vocês têm uma relação muito forte, né? Eu vi um vídeo seu contando de quando você deixou ela na... pra morar na faculdade, uma coisa assim, não é? Foi. Nós três, nós somos uma família bem unida. A moda antiga, assim. Que legal, cara. Só não é mais a moda antiga porque antigamente não se conversava tanto e a gente conversa bastante. A gente ouve muito ela, procura até ouvir demais. Às vezes ela não quer falar tanto, a gente quer ouvir. Legal. É, aqui é a mesma coisa. Eu com a minha família. Eu tenho filho de 14 anos e a gente tem a mesma relação, assim. Eu me identifico bastante e eu acho que isso tá muito... presente na música, o clima, a música ela é pra cima, né, ela é, né? Ela ao mesmo tempo pra cima e tranquila, ela não é uma música, embora tenha conselhos, ela não é uma música tensa, né? Não, não é, né? E é legal sentir isso, sentir esse clima na música também. Que bom, né? Sim. Que bom que ela tem essa aí, né, porque eu me lembro que quando ela saiu, que ela começou a tocar no rádio, e muitos amigos que já tinham filho me ligavam chorando ouvindo a música. É mesmo? Ouvi essa música no rádio. Como é que pode, filha da puta, não sei o quê. Aquela coisa de amigo, sabe? Nossa, tu quer me matar? Era muito legal. Mas eu fiz depois outras duas pra ela. Eu fiz um poema que é Estrela do Oriente, que virou música, que tá no disco Sempre é Hoje, e que ela... Essa foi muito direta pra ela, muito. E essa eu não consigo cantar ao vivo, não tem jeito. É mesmo? Bah, nem quero tentar. E tem uma outra que eu fiz em parceria com o Fábio Cascadura, que é da banda Cascadura, lá da Bahia. Uhum. E o nome da música é Pequena, que tá no conto de Água e Fogo. Essa aí é uma das... Muitos pais, os papais, como se diz, né? Eles vieram falar pra mim, essa música é a música da minha vida com a minha filha, porque ela traduz exatamente o que eu sinto e não sei o quê. Então ela já tem três músicas pra ela. Eu não tenho que reclamar, né? Não tem, pô, três músicas. Voltando para Histórias Reais, Seres Imaginários. Quem é Jennifer? Eu tinha uma pessoa, um cara que me cortava o cabelo, Claudinho, uhum. Que é uma figura fantástica, uma pessoa super divertida, alto astral e tal, que é nos finais de semana, na noite, sexta e sábado, o Claudinho virava Jennifer. Uhum. E numa das voltas, quase de manhã cedo para casa, foi agredida e foi parar no hospital super mal. Caramba! E aí se fez uma festa... Pra ele e ela, né? Uhum. E o nome da festa era O Sorriso de Jennifer. Que é o nome da música. Porque uma das coisas que os caras fizeram foi quebrar os dentes dela e tal. Meu Deus! É, daí a gente teve que dar um jeito lá e pra arrumar os dentes e tal. Mas ela continuou depois sendo uma pessoa pra cima, alto astral e tal, mas não foi uma pessoa que não se cuidou e a gente até hoje não sabe se ela é portadora do HIV ou não, mas ela, enfim, ela já foi cortar o cabelo dos anjinhos lá no céu. E essa música fala da violência urbana contra esse tipo de pessoa, que a única coisa que gosta é de se vestir de mulher e curtir a vida. Uhum. Qual é o problema, né? Hoje em dia eu sei que muita gente vê muito problema nisso e provavelmente apoiaria essa surra, né? Infelizmente, mas no meu tempo, pra mim, isso aí é um absurdo, é uma coisa que deve ser denunciada. É, tem uma ligação com Camila, né? É. Que no fim você tá falando de violência da mesma maneira e mostrando a história. Mas essa música, O Sorriso de Jennifer, ela Ela tem um upbeat, assim, ela parece mais esperançosa. Não, a Jennifer se recuperou, tanto que a primeira pessoa, quando saiu a crítica no jornal, aqui, desse disco, porque eram histórias reais, né? Uhum. A primeira pessoa que ouviu Jennifer foi ela. Ah, que legal. A própria Jennifer. Que legal. Enquanto trabalhava ainda e tudo. Então, o astral era esse. Essa é bem Oasis, eu também acho que ela tem uma pegada muito Oasis. E ela tinha isso, entendeu? Era dela esse astral elevado, mesmo nas dificuldades, entende? Então essa é uma história real sobre um ser real, não imaginário. Nenhum ser ali dessas... Eram histórias reais de seres imaginários. Eu imaginava os seres a partir da história real, né? Ah, entendi. No disco de 2013, Água e Fogo, tem uma das músicas mais tocadas, mais curtidas, é Paz e Amor. Uhum. E ela também traz, em contraponto ao que a gente estava falando antes, de perdas, né? De amores que acabaram e tal. Ela é o contrário, né? Ela também é feliz. Ela também fala de um casamento, né? De algo que deu certo, algo que funcionou, né? É, eu acho ela bem alto astral também. Tanto que ela também virou música pra entrar em igreja e é mesmo? Casamento. É, pá, um monte. Porque fala disso, né? Fala de, olha, esse é um rapaz todo tatuado que tá apaixonado por você. Fala um pouco sobre isso, né? E essa história, de onde vem? Cara, essa foi inventada. Essa não é muito história real, foi inventada. Uhum. É, tem a ver com aquela galera que são filhos, digamos assim, dos hippies. Uhum. E os hippies, o que eles faziam? Fugiam pra casar escondido, né? Uhum. E, na verdade, não casavam, né? Era um amor livre e tudo mais. Então, a brincadeira era que era uma jovem, uma guriazinha, né? Uhum. E essa menina, pra chocar os pais, ela resolve casar. Que era uma coisa que tava meio fora de moda, né? Uhum. E ela resolve casar e é justamente... essa contradição, né, uhum, que eu trago na música e tal. E ainda mais também com essa história assim, ah, pois é, já fui teu namorado e tal, mas a gente entende que a nossa relação deu certo, mas hoje eu sou testemunha dessa história tão bonita que seja. Também aquela coisa de colocar alguém que, ao contrário, sabe levar uma pessoa que já foi teu próximo para uma outra relação, que não... Ah, porque ele fala no meio do verso, tem uma hora que fala assim, eu já fui seu namorado, um dia ela me chamou para que eu fosse testemunha dessa história, que seja linda como um dia foi a nossa, entendeu? Uhum. É uma coisa muito astral para cima, assim, todo mundo de boa, né, como se diz. Agora faz sentido. É. Uma outra música que eu queria saber a respeito é Milagre, que é do álbum Sempre é Hoje. Uhum. Fala sobre música sem emoção, música sem sentimento, né? Primeiro verso é esse, né? Pena que perdemos tempo sem saber. Pena que perdemos tempo a escutar música sem emoção, música sem sentimento. E aí eu vi um TEDx seu que você fala um pouco sobre isso, né? Sobre pra onde a música tá indo, música 100% comercial. E volta até no que a gente tava falando no começo do programa, né? É. É sobre isso mesmo, a música? O milagre é esse? Claro, exatamente sobre isso. É, a gente... O ser humano, ele é cheio de camadas. E só quem tá ignorando essas camadas hoje em dia é a música. Que tá cada vez mais superficial, entendeu? Uhum. E tratando o ser humano como se ele fosse também superficial. Que não tivesse essas camadas de emoção, de autoconhecimento, de descoberta, entendeu? Ou seja, o ser humano, ele tem camadas. Uhum. As boas músicas, elas vão ultrapassando, vão tirando essas camadas até chegar mais profundamente nas pessoas, vão arranhando essas camadas até chegar mais profundamente. E as músicas de hoje, não. É música sem emoção, música sem sentimento. Aí o cara fala, ah, é sofrência, eu não sei o quê. Aí eu digo, pô, tudo bem, se isso aqui é o que se resume o ser humano hoje, isso aqui qualifica o sentimento... qualifica o sentimento, a dor, então realmente está na hora da gente fazer uma terapia, né? E o que é o milagre que tem na música? Quando a gente consegue fazer as pessoas se voltarem para uma arte que respeite mais o ser humano mais profundamente, que respeite o sentimento, que vá um pouco mais fundo nisso. Quando a gente consegue trazer isso, é um milagre. Tem algo que você acha que é um milagre hoje, que faz isso? Tem alguma banda que você fala, putz, aqui isso tá acontecendo, essas camadas estão aparecendo? Não, tem vários artistas, assim, que eu acho que eles trabalham com a música em outras camadas, sabe? Uhum. Com outra necessidade, entendeu? Eu te diria que tem muita gente trabalhando a música de um jeito que vai além, né, no Brasil. Certamente eles não estão nas paradas de sucesso, ou os poucos que estão, assim, que a gente poderia falar, é difícil. Sei lá, tu pega... é um emicida, eu acho que é um cara que trabalha bem isso, entendeu? Fazendo uma tradução do que é a trajetória dele como pessoa, as relações dele com a família, entendeu? Ele é um cara que traz coisas que eu acho muito pertinentes em relação a isso, entendeu? Em relação a amor e as questões que diz respeito à afetividade, tem muita gente trabalhando isso de uma maneira bem, bem legal, assim, sabe? E, só que essas pessoas estão longe da parada de sucesso, dos discos, do... Sei lá, é difícil, né, cara? Hoje, a nossa música, ela... Ao mesmo tempo que se democratizou com a questão da internet, que todo mundo tem acesso, é evidente, e isso não é uma opinião minha, mas é estabelecida, uhum. que quem ganhou aquela história toda, no final das contas, que começou lá com o Napster, com baixa música, com pirataria, não sei o que, no final das contas, quem ganhou? As gravadoras. São elas que continuam dominando os programas de streaming, uhum. são elas que continuam dominando a mídia, a grande mídia e tal, ou seja... O mundo deu uma volta em relação à música e caiu no mesmo lugar, com uma diferença. A gente não tem o formato físico, tá? A gente uhum. nunca teve isso como uma fonte muito grande de recurso para os artistas e uhum. tudo mais, mas o que se paga hoje é realmente vergonhoso, assim. Uhum. A internet desrespeita a questão do direito autoral de uma maneira que qualquer outra profissão ninguém ia admitir, mas como é artista, artista não precisa, né? De um jeito ou de outro, isso tende a caminhar para uma solução? Quer dizer, isso... Vai, claro. Não tem como isso ser para sempre? Não, tenho certeza que sim. Ainda tá no meio do processo, mas por enquanto é as gravadoras que ganharam. Eu queria falar também do álbum Estranho, que eu sempre achei que essa música, e pode ser só uma interpretação minha, mas eu sempre achei que essa música tinha um duplo sentido por conta da grafia em espanhol, que é estranha. Uhum. Que quando você fala em espanhol, quando você diz te estranho, significa eu sinto sua falta, significa tenho saudades, né? Tem isso? A ideia é essa? Por que você escreveu desse jeito essa música? Porque ela também tá dentro daquela história de... Foi o primeiro grande passo, digamos assim, de conexão entre o nosso rock e a música que se faz aqui mais pro Rio da Prata aí, né? Os hermanos. Uhum. E tinha uma música que eu tinha escrito que chamava Estranho, porque o significado da palavra estranho no castelhano é diferente do nosso. Uhum. O estranho em português é tu achar uma coisa esquisita, rara, uhum. né? Meio fora do normal. E o castelhano, ele fala o estranho como o estranho no sentido te estranho muito, sinto falta de ti. Uhum. Entendeu? É estranho. Uhum. Também, não é, ele também tem o sentido de ser um estranho, o raro, o esquisito, e também tem assim. Eu achei que seria legal a gente quebrar essa barreira fazendo esse disco com o título em espanhol e levantando já essa história, essa bola, entendeu? Uhum. E aí foi mal recebido na época, né? Por quê? Por isso, por não ser brasileiro, entendeu? Ah, porque aí cai nesse estereótipo. Alguns veículos, tipo a Veja na época, falou super bem do disco. Alguns críticos falaram bem do disco. As rádios, as pessoas não entenderam a proposta. E eu vou te dizer que quem recebeu mal, que daí teve o trabalho complicado por causa disso, foi a gravadora, que não entendeu o que estava acontecendo, entendeu? Uhum. Então eu acertei. Quando a música saiu, eu achava que era sobre isso. E aí depois eu passei assim, putz, isso é uma coisa que só eu acho. E a vida inteira eu dei essa... E não, agora... Essa foi, não, a melhor... essa foi a melhor parte desse programa. Você confirmou que eu tinha feito a interpretação certa. Não, tá certíssimo. Eu me senti um adolescente muito inteligente agora. Não, tá certo, acertasse na música. Esse disco tem um grande sucesso também, que foi Sobre o Tempo, né? É, e tem um que não foi tão grande, mas também é que é das coisas que eu entendo. Que a gente toca quase que até hoje essa música. É mesmo? É, funcionou bem essa música. E sobre o que é? É como se fosse um bate-papo de dois amigos, tá? Só que, na verdade, os amigos são, que eu me refiro ali, é o meu pai, né? Eu tô falando do meu pai. Ah, que legal. É. Ela tinha um pouco a ver com uma história, mas aí essa é mais difícil, assim, é mais minha. Uhum. Porque o meu pai era um cara que não... Ele era aquele cara que tinha medo de médico, né? Depois acabou falecendo com câncer. Uou. Então, por isso que eu falava da história de... Você não ligou quando eu disse para ter cuidado, entendeu? Caramba, cara. Só que, por um outro lado, você precisa ser livre, porque ele... A vida dele era essa. E é difícil, né? O cara discutir esse tipo de tema, assim, ele é bem difícil. Aquele ali, como eu te digo, é muito meu. É uma coisa muito particular. Eu ouvi a discografia inteira. Pô, parabéns. Eu te perguntei aqui muito sobre músicas que contam uma história similar. Então, Diga Ela, tem um pouco de relação com Vou Deixar Que Você Se Vá. E aí eu falei, ah, me fala um pouco sobre a conexão entre as histórias e tal. Mas tem muitas músicas que o sentido parece que tá ali. E é impressionante isso, de você ouvir todas as músicas e achar que você entendeu alguma coisa e ainda assim tem algo mais profundo ali por trás. Muito legal. Como eu te disse, eu sou o cara das camadas. Eu gosto de ir atrás de um outro significado, né? Agora, você falou no seu livro bruto que você mandou pra mim que o Sobre o Tempo se originou de uma frase gengivas de suas filhas, que eu achei sensacional. É aquela coisa de tudo que é numa época todo mundo que era adolescente, hoje ainda é assim, né? Mas tinha um outro significado na minha cabeça, né? Que todo mundo tinha que usar aparelho como forma de uma demonstração de prosperidade, entendeu? Uhum. Ah, conseguiu botar um aparelho, então é uma família próspera. É, porque era caro, né? Pô! Depois eu mudei, porque daí eu fui achando um outro significado que eu achava mais legal, mais amplo também. É uma palavra um pouco estranha pra ter numa música, né? Pô! Mas aí no livro você conta que teve um amigo seu que falou sobre a separação dele pro filho dele usando a música, né? Na verdade, ele era o filho da história. Ah, ele era o filho? É, o pai dele que falou isso pra ele, entendeu? O pai dele, eles não estavam conseguindo entender o que estava se passando, e o pai dele chamou ele, e antes de explicar, disse assim, ó, ouve essa música, tu vai entender o que eu quero te dizer. Aí ele ouviu a música e depois o pai dele explicou com outras palavras o que ele queria dizer sobre por que eles estavam se separando, entendeu? Caramba, ouve essa música, o que seu amigo Teiji fez? Naquela época não era meu amigo, não, nem conhecia ele. Ah, entendi. Então a música é sobre isso, sobre separações, sobre relações familiares mesmo. Não, na verdade ela tem um pouco disso, né? Mas ela tem mais sobre... O refrão acho que resume bem, né? Do que tu constrói na tua vida inteira. O tempo passa e tem coisas que permanecem e tem outras que se vão com o tempo, né? A obra inteira de uma vida. Essa que é a questão que eu coloco. A coisa a se refletir a respeito. Vamos falar de Astronautas de Mármore. Tá, Biano. Eu queria te contar que quando eu vi o Nenhum de Nós tocando essa música ao vivo, lá nos anos 80, 90, não sei, essa música foi uma das influências que me fez virar baixista. É mesmo? É, você tocava um baixo vermelho, vermelho brilhante, com o adesivo do Batman. Exatamente, tá, né? Ele não é mais vermelho, tá aqui na minha frente. É mesmo? Você ainda tem ele, que legal. Que baixo que é esse? É um Yamaha BB3000A. Cara, ele é lindo, ele tem esse vermelho cintilante, assim, e tinha um adesivo do Batman. E eu era uma criança ainda, né? Eu achava foda, cara. Eu olhava e falava, eu quero ter essa guitarra aí. Eu não sabia que era um baixo. E foi uma das coisas, quando eu comecei, mais tarde, anos mais tarde, quando eu comecei a tocar e comecei a tocar baixo, foi uma das coisas que eu lembrei e é até hoje. E quando eu toco com a minha banda, quando a gente toca, eu tenho uma banda de covers, né? E quando a gente toca Camila ou toca Astronauta de Mármore, eu lembro desse momento. É muito legal, cara. Pô, que massa isso. Massa mesmo. Mas você não toca mais, né? Eventualmente. Essa turnê nova, ela começa, o show começa comigo no baixo. Depois da primeira música eu passo pro baixista e só fico com o microfone. Por quê? Cara, foi por acaso, quando a gente estava ensaiando o que seria o nosso primeiro acústico lá, né? Uhum. Que eu ia tocar baixo e eu sofri um pequeno acidente na academia e aí eu não podia tocar, então era ou cancelar a temporada, uhum, ou chamar alguém para tocar no meu lugar. Porque eu não ia conseguir continuar ensaiando e ia ter problemas. E aí... eu falei, não, cara, não vamos atrasar nada, vamos chamar um cara. E a partir daquele momento, se criou uma outra dinâmica pra mim como integrante da banda, assim, porque eu deixei de ser um músico pra ser só o vocalista. Uhum. Né? Um músico, eu digo assim, de trocar um instrumento, um instrumentista, melhor dizendo. Uhum. Eu fiquei pensando assim, poxa, parece outra banda, né? Uhum. E a dinâmica que a gente começou a desenvolver nos shows com essa configuração nos deu essa impressão, parecia uma outra banda. Uhum. E eu conseguia trazer mais o público pra dentro do show, eu conseguia comunicar de uma outra maneira e tal. É, dá uma liberdade, né? É, e tem uma coisa de interação com o público que quando tu não tem instrumento e tu consegue fazer isso, funciona muito bem, sabe? Do olho no olho, do deslocamento, da aproximação, de alguém que faz um gesto lá no meio do público e tu responde. Uhum. É muito interessante. Então a gente manteve isso. É, e principalmente quando você toca baixo, né? Porque quando você toca uma guitarra, você normalmente tem um outro guitarrista, então você pode parar de tocar uma parte, você pode tocar mais relaxado uma parte. Baixo não, né? Ele tem que marcar o ritmo da música o tempo, então você nunca pode descuidar dele, né? É, até dá, né? Mas são poucos momentos onde tu pode abrir mão disso, né? É, pois é. Mas é legal, e de fato, dá pra perceber isso, como passou a ser uma banda mais ampla, né? Uma banda, porque no fim você fica, o baixo engessa muito você ali, no, não só no ponto do palco por causa do microfone no pedestal, mas também dentro da música, porque você tem que ficar marcando o ritmo o tempo inteiro, né? Pois é, verdade. Agora, voltando aqui no Astronautas de Mármore, a música é uma versão de Starman, David Bowie, a gente já falou aqui anteriormente e tal, mas o que eu achei curioso, e eu nunca tinha me tocado disso, cara, eu nunca fui parar pra olhar isso, fui fazer isso agora quando eu tava fazendo a pauta aqui, é que a letra, ela lembra muito mais o Major Tom, do Space Oddity, do que a letra de Starman. A Starman é sobre um alienígena se comunicando, aparentemente, com umas crianças, né? Ah. E a Astronauta de Mármore não, né? É uma outra parada, né? Foi pensado isso ou foi algo que foi acontecendo na medida que vocês foram fazendo a versão? Não, ela foi exatamente pensada como o terceiro capítulo na história do Major Tom. É mesmo? Sim, desde o início. Por isso que ela tem esse nome. Uhum. Porque a gente sabia da Space Odyssey, que é o primeiro capítulo da história. O Ashes to Ashes, que fala no segundo, né? Uhum. Capítulo da história do Major Tom. E a gente criou o terceiro capítulo. Uhum. E tem uma coisa, assim, durante a realização da letra ali, tinha um livro, que é o livro até que acho que inspirou esse filme do Neil Armstrong aí, que teve recentemente, se não foi esse, foi um próximo, e que falava sobre as questões que envolviam o astronauta no espaço. Uhum. Então, por exemplo, são 4 ciclos no escuro deserto do céu, era o tempo que levava para fazer a volta, que a nave ficava entre exatamente atrás da Lua, ela nem via a Terra, era tudo escuro, entendeu? Uhum. Então a gente era, não sei se durava 4 horas, a gente botou 4 ciclos, né? Uhum. E tinham outras coisas, assim, o fim das vozes do meu rádio, um monte de coisa que a gente foi usando daquilo ali, daquele universo do astronauta no espaço, e ele passando de novo para aquela loucura toda que nas outras músicas do Bowie ele fala, uhum. E a gente foi em cima disso. A história de sempre estar lá e ver ele voltar, que tem um erro de português de propósito, uma licença poética, mas os críticos preferiam nos chamar de ignorantes, apesar de nós três ser universitários. E não sermos ignorantes, é bom que se diga. Até porque seria um erro fácil de consertar, né? Claro, a gente fez porque a gente quis preservar o quê? A melodia. Aham. Uhum. Está, né, tá lá. Era mais legal pra gente abrir mão disso, do português, que hoje em dia, para pensar se tem algum sentido com tudo que a gente ouve na música brasileira hoje, onde a língua portuguesa é trucidada. Naquela época, os caras tinham encher o saco do nenhum de nós, porque a gente tinha se dado uma licença poética de mexer no português. E tem uma outra coisa que é a fala coloquial, né? Ninguém fala isso. Ninguém fala vê-lo. Você escreve. É, claro. Então, e ver ele voltar, sabe? Uhum. Não tinha. É uma bobagem. E, então, tudo isso tinha a ver com também dele ter, digamos, de uma certa maneira, encontrado a iluminação numa religião, uma coisa meio mística, que um monte de gente identificou, isso foi muito legal. Uhum. Ah, isso parece que tem uma coisa a ver com uma revelação, né? Uma epifania, não sei o quê. Digo, tem tudo isso a ver. E quando a gente fez voltou a música pro inglês, pra mandar pro Bowie, né? Pra ele avaliar a letra, ele deve ter dado risada. Uhum. Porque ele foi lá e encontrou I Wanna Next to Break the Ice. Ele depois esse verso é meu. né? Só que em português tava que era um machado pra quebrar o gelo. Ele chegou a tocar em português no Brasil, não tem uma história dessa? Ele não tocou em português, ele tocou em inglês, mas ele falou, fez a referência. Vou tocar em inglês, vocês podem cantar em português, que eu sei que todo mundo aqui conhece assim. Uau. E ainda assim, teve gente que teve a cara de pau de continuar insistindo nesse papo, de vir perguntar se a gente conseguiu autorização. Velho, o cara esteve aqui. Uhum. O cara tocou e falou da música. Uhum. Só gente muito mal intencionada, e naquela época a imprensa musical tinha gente muito mal intencionada, entendeu? Gente muito mal intencionada para não se dar conta que sim, a gente fez todo o processo e que sim, ele aprovou. Ele, ao vivo, tocando Morumbi, ele falou isso. Uhum. Então, pronto, cara, se tu não é o proprietário da obra não reclamou, e é um artista da estatura do Bowie, entendeu? É um artista que, digamos assim, o cara tem que pensar bem antes de questionar as decisões artísticas dele, né? Se ele foi lá e autorizou, tá autorizado, sabe? Uhum. Aí, porra, cara, veio aquela época, uma galera da Bis encheu o saco, todo mundo pegou essa onda de, sabe, vir falar mal da gente porque a gente tinha assassinado a música do Bowie, e as pessoas nem conheciam o trabalho do Bowie direito, entendeu? E vinham falar isso porque era modinha, porque era bacana detonar o Nenhum de Nós. Mas é uma coisa que se fala de qualquer versão. Qualquer versão que é feita de qualquer música, em português ou em inglês, artista brasileiro ou não, essa história de, essa versão assassinou a versão original, isso sempre existe. Essa é a fala mais fácil do crítico, não é tão boa quanto a original. A original tá lá ainda, você pode ouvir ela. Vou te dizer um negócio que é fato. O Bowie nunca tinha vindo ao Brasil. Uhum. Tá? O Bowie veio ao Brasil porque a Sonata fez sucesso, cara. Porque as pessoas começaram a se dar conta que ele podia... Sabe, na época do Let's Dance ele não veio. Uhum. Que era o topo da popularidade dele, ele veio depois. Uhum. As pessoas acham que isso é mera coincidência. Uhum. Entendeu? Não é... E tanto ele reconheceu isso que tocou a música, que no resto da turnê não tava. Uhum. E não tem demérito nenhum. As pessoas vão dizer, pô, legal que vocês fizeram isso e fizeram uma massa de gente conhecer mais o trabalho do Bowie. Sabe? Eu acho que a gente fez uma coisa boa pelo trabalho do cara. Ele mesmo, ao tocar a música e reconhecer e dizer que as pessoas podiam cantar em inglês, ele reconheceu isso. E a crítica foi escrota com a gente, entendeu? Uhum. Porque, tu imagina, tu é crítico musical. O que, que tu tem que entender? Se um artista tá ali, tu tem que saber o antes, o depois, as conjunturas e tal, pra falar dele. E os caras caíram de pau dizendo que a gente era uma banda de um sucesso só. Uhum. Que era o Astronauta de Mármore. Esquecendo Camila, cara. Uhum. É, pelo menos dois já eram aí, né? Então, cara, sabe? Era muita má vontade. Tem uma história que eu vou te contar, Guga, que traduz exatamente o que aconteceu com o Nenhum na época do Astronauta, tá? Uhum. Banda brasileira, eu sempre falo que a nossa banda referência na carreira foi o Paralamas. Falo isso com muito orgulho, assim, entendeu? A referência foi o Paralamas e tal. Uhum. Mas a gente gostava também de outras bandas. E um belo dia saiu na coluna do Tarek de Souza, no Jornal do Brasil, um tijolinho onde o Renato Russo mandava um malho na gente sem citar a gente. Dizia, tem um monte de banda aí achando que fazer rock and roll é gravar a versão do Bowie e não cai na estrada, em outras palavras. Aí eu li aquilo e falei, porra, cara, que coisa chata, pô. Triste até eu fiquei, sabe? Porque eu pensei, pô, adoro o Legião, adoro o Renato Russo. E fiquei triste dele ter falado aquilo. Na época, o advogado deles, do Legião e do Renato, era o mesmo nosso. Uhum. Que era um português, o Antônio Coelho Ribeiro, uma pessoa maravilhosa. Uma das pessoas mais legais que eu conheci nessa nossa carreira, assim. Uhum. E eu liguei pra ele pra comentar. Tipo, Coelho, puxa, aconteceu isso hoje. Eu li esse negócio aqui, fiquei chateado. Aí ele falou, mas liga pro Renato. Eu, capaz, ele vai me xingar. Ele, não, liga pra ele. Fala isso que você me falou. Eu falei, cara, não vou fazer isso. Não, para aí, eu vou ligar pra ele e já te ligo. Aí deu 10 minutos e ele ligou, anota aí o telefone do Renato. Eu anotei e ele falou assim, liga pra ele que ele tá esperando. Eu, sério? É, liga. Aí eu peguei e liguei. Tudo foi mesmo na mesma hora, assim. Daí eu liguei, aí eu ouvi a voz dele, reconheci e falei, alô, Renato, é o Teddy. Ele não falou nada, ele só disse assim, puta, falei merda, né? Ele já entrou dizendo isso. Aí eu dei uma risada, né? Eu falei, poxa, gente, sou muito teu fã, cara. Aí contei um pouco da história da banda e como as coisas tinham acontecido. Cara, a gente ficou meia hora no telefone. Ele me deu uma série de conselhos. Ele falou, cara, faz isso mesmo que tu fez. Não deixa passar, fala. Vai lá e bota a boca. Tu tá em toda a razão, não sei o quê. É o que ele faria, né? É. E ele me apoiou e tal. E ele falou um negócio que foi foda. Ele falou, cara, tá todo mundo com ciúme de você. Eu falei, não, tu tá brincando. Ele, não tô brincando. Todo mundo que tá falando mal de vocês tá com puta ciúme do sucesso que vocês estão fazendo. É, os Titãs estão falando mal porque estão com ciúme. Eu tô falando mal porque eu tô com ciúme. Eu queria estar fazendo o sucesso que vocês estão fazendo. Tô com inveja, não é? Desculpe, não é ciúme. Tô com inveja. É, essa foi a música mais tocada do ano. Aquele ano foi o Astronauta e depois quase empatado, bem que se quis, com a Marisa Monte. Que louco isso, né? E quando ele falou isso, me caiu a ficha. Cara, todo mundo passa por um processo desse. Tu vem, essa banda veio do nada. Aí, pum, lança Camila, o Cazuza gravou, a música fez sucesso, foi uma das mais tocadas de todo o país aquele ano. Aí pensa, tá, agora deu, né? No ano seguinte os caras vêm de novo com uma versão do Bowie, sucesso, tá, entendeu? É, era raro, assim, tu conseguir colar uma banda como a gente, né? E a versão, eu não quero dizer rebuscada, mas dá pra ver que ela é muito trabalhada, assim. A gente já falou isso, a história do violino, né? Vai ser a guitarra fazendo o riff ali depois do refrão. É um violino fazendo, então dá pra ver que tem um monte de elementos que vocês foram colocando ali, né? E que é um pouco diferente da música que se fazia, do rock que se fazia naquela época. Se deu mais tempo pra que isso fosse feito, ou não? Foi difícil, tá? Porque a gente fez uma gravação toda e ela entrou por último. Porque a gente tava tocando ela num momento de intervalo da gravação. Não tinha ninguém no estúdio de produtor ou técnico de som. E como eu sempre fui metido, eu já sabia mexer em tudo ali, né? Eu falei, vamos gravar essa nossa versão. Aí a gente começou a gravar. Aí quando a gente estava ouvindo, chegou o Reinaldo Barriga, que era o produtor. E foi a ideia foi dele. De gravar a versão, de fazer, nos colocou como um desafio e tal. E naquele dia mesmo a gente já se debruçou sobre a tarefa. Acontece que naquela época a gente, por incrível que pareça, a Camila ainda não tinha estourado. O orçamento era reduzido. Então, quem gravava a sua parte ia embora, voltava para Porto Alegre para não ter que pagar o hotel. Sim. Então, o Sadi gravou a parte dele e foi embora. O Carlos gravou a guitarra e foi embora. Mas antes deles irem, ainda logo em seguida que a gente estava fazendo isso, a gente começou a trabalhar os três na versão. Só que o último verso foi meio pelo telefone, que eu fui fazendo algumas coisas, aí ligava para eles, que eles já não estavam mais lá. Mas a gente trabalhou bastante em cima dela, assim. E a história de botar o violino, e a história da linha de baixo encaixar de um outro jeito. tudo isso foi feito, entendeu? Legal. O arranjo acaba ficando um pouco mais folk, né? Um pouco mais country, menos espacial, como você falou. É. Eu acho que é isso que valida tudo, entendeu? Ó, a gente fez um negócio diferente. A gente não tentou só pegar a música do cara igualzinho e mudar a letra pra ficar em português e fazer sucesso. Não, e tem uma coisa meio absurda que ninguém se liga muito, mas a gente se ligou. Tem uma amiga nossa, a Simone, que ela trabalhava no Rose Bombom, e na época ela namorava o Fripp, que era da banda Voluntários da Pátria. O Fripp que tinha esse apelido por causa do Robert Fripp. O que a gente fez? Fripp, vem tocar nessa música porque o Fripp toca com Bowie. E aquela guitarra que entra a música é do Fripp. Ah, que legal. Olha a viagem, é coisa de fã, velho. Porque o Carlos já tinha voltado. Não, o Carlos estava lá nessa época ainda. Ah. Mas a gente pensou, vamos convidar o Fripp, que a gente conheceu ele. Era só para ter o cara com esse nome na música. Não, a gente conheceu ele, ficou amigo dele, um cara super gente boa. Mas a gente teve esse insight, pô, música do Bowie, o Fripp toca com o Bowie, vamos ter o nosso Fripp tocando. Que legal. E a gente chamou ele e ele fez a guitarra, a introdução aquela é dele. Você já ouviu uma história dizendo que Rocket Man, do Elton John, é também uma referência a Space Oddity? Eu fui ontem fazendo a pauta, eu tava pesquisando isso e eu não achei nada que confirme realmente. Mas faz sentido, porque... E a letra vai muito na mesma direção que a letra de Astronauta de Mármore, né? De um astronauta ficando meio maluco ali no... por causa da solidão e tal. E ele volta meio transformado, né? É. Eu acho que eles todos se ouviam, né? Se curtiam as músicas uns dos outros e... Eu não consigo enxergar que um não acabava influenciando o outro. Isso seria uma coisa boa, né? O legal é isso, essa coincidência, né, de que você falou que esse é um terceiro capítulo do Major Tom. Rocket Man também vai nessa linha, né, ela também imagina que a mesma coisa aconteça com... Não que tenha a revelação, igual você falou, mas, assim, ele fica lá, ele fica meio maluco, e aí ele volta transformado por causa disso. É, mas é o que dizem, né, que todo mundo que foi fala que é uma experiência que tu não volta igual, né. Agora, tem uma parte da letra que eu queria saber exatamente o significado, que é a trajetória escapa ao risco nu... As nuvens queimam o céu, nariz azul. Cara, o que é isso? Cara, esse aí foi um dos que a gente mais bolou como metáfora de uso de droga. O que que acontece? Quando uma nave entra na atmosfera, ela queima o nariz da nave, né? Aquela coisa, a imagem que se fala, ela queima o nariz da nave. E ela deixa um rastro, né? Às vezes a gente até vê naqueles aquelas naves... que se chama nave meteorológica, né? Com aquele risco no céu, né? A gente enxergou nisso uma metáfora da cocaína. Ah! Da cocaína queimando o nariz do cara, né? Então queimando a nave quando volta para a atmosfera, quando volta para a realidade, entendeu? E aí ele tinha que usar a droga. E a trajetória que escapa o risco nu, né? Era um risco simples, branco. As nuvens queimam o céu e o nariz azul, né? Aquela coisa que é poético, né? Que é a nave reentrando na atmosfera e deixando aquele rastro branco que seria uma alusão a uma carreira de cocaína e ele tendo que, voltando para a realidade, tendo que usar. É metáfora poética. Uau! Ainda bem que você nunca explicou isso para as rádios, senão eles também não iam querer tocar. Eu já expliquei para algumas e eles continuaram sem entender. E por que de mármore? Pelo pó, cocaína. Também é por isso? Também é uma ligação a isso? É. Caramba, isso eu tô sabendo agora. O pó de mármore, né? Uma referência direta a isso. E ela começa com ele no espaço, né? Ela inteira agora é o manto negro, fim das vozes do meu rádio. Ele tá lá, ele tá passando por aquela loucura toda, entendeu? E a volta dele pra realidade é o baque que todo astronauta diz que passa. E que no Ashes to Ashes o Bowie fala, Major Tom is a junkie, entendeu? Então ele teve na volta, como se ele tivesse feito mais uma viagem. Isso aí foi quase que insuportável para ele. E ele termina na nossa cabeça sendo esse cara que sempre estava lá e ver ele voltar não era mais o mesmo, estava em seu lugar. Era uma coisa meio de encontrar uma saída pela religião, né? Eu era uma criança cantando isso, cara. Desculpa. Cara, Teddy, foi muito legal avaliar a obra inteira da sua vida aqui junto com você. Passou rápido, né? Passou bem rápido e foi muito legal poder entender todas as histórias por trás dessas letras todas e das músicas todas. Parabéns pela trajetória do Nenhum de Nós, pelo trabalho que você faz. E foi muito legal. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Se você quer saber mais sobre a obra inteira da vida do Teddy, procura lá em nenhumdenois.com.br, que é o site da banda. Ouve o disco Doble Chapa, que é maravilhoso e tá em todas as plataformas. E também tem o trabalho com o palestrante do Teddy, que tá em experiencia.com.br, não é isso, Teddy? Exatamente. Experiências que inspiram. Aí virou experiência. Saquei. Eu vi um trechinho lá de uma palestra que você deu e é realmente muito legal, cara. Parabéns. Bom, obrigado, cara. Estamos aí. Valeu, Teddy. Grande abraço, Guga. Adeus. Até. Quer saber mais sobre esse episódio e outros episódios do GugaCast? Visita nosso wiki, wiki.gugacast.com. Lá tem todos os episódios catalogados, quem participou, que histórias a gente contou, todos os jogos. Visita lá que você fica sabendo de tudo, wiki.gugacast.com. Eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui ao jornalista Ricardo Alexandre, meu amigo, que ajudou a tornar esse projeto possível, me ajudou a trabalhar nas pautas, me ajudou a entrar em contato com todos esses entrevistados. Valeu, Ricardo. Também quero agradecer aqui aos amigos Henry Canfield, Remy Ximenes e Marcel Klein, Paulo Silveira e Pedro Lopes da Music Dot. E no episódio que vem do GugaCast Letra e Música, no mês que vem, a gente vai ter a presença do Pato Fu. A gente vai ter um papo muito legal com eles sobre a obra inteira da vida deles. Foi muito legal. Fica ligado em março, Pato Fu no GugaCast Letra e Música. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com edição e participação do Caio Corraine, pauta e participação do Rafael Mafra. Obrigado por ouvir a gente. Até a próxima. Adeus.